vindos de terras distantes, onde os monstros fazem as leis, e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos! É, naquelas. Pedro, o backing vocal de Libera-me from Hell. É uma família muito unida e também muito ouriçada. Rafael Sabaki, o Sasuke do Portal Tanaka. Albra Pedro Rossoda, Power Children. Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. Foda-se quem é o próximo Miyazaki. Gabriel Rocha, o cara que grava aqui. Koi Koi. E juntos eles são o Tanaka Sentai. Mano, vocês não sabem o quanto eu tava com saudade de gravar essa porcaria desse podcast sobre o diretor, cara. Faz o quê? Faz, sei lá, uns 2 anos que a gente gravou sobre o Imaishi. Pois é, você não é o único. Na verdade, eu fui o que mais encheu o saco pra gravar esse tipo de cast. Mas é bom, vou das origens, né? Eu tô empurrando o Rossoda em cima de você já há muito tempo já, 1 ano mais. Por bons motivos, inclusive, né? Mas chegaremos a ele. Porque a gente não começa o podcast de diretor falando da direção dele, né? Primeiro a gente começa falando do quê? Da vida dele. Então, o Mamoru Hosoda, ele nasceu em 1967 e, já pulando pra parte que interessa, ele estudou pintura a óleo na faculdade de Kanazawa. Então, tipo, já dá pra perceber um pouco do estilo dele, principalmente nos backgrounds que ele vai ter nos seus primeiros filmes, só de olhar o que ele estudou na universidade, né? E ele inicialmente foi muito inspirado pelo, olha só, Hayao Miyazaki, né? Ele foi muito inspirado principalmente pelo Lupin, o Castelo de Cagliostro. E não à toa, né? Tipo, muitas pessoas fazem diversas semelhanças entre o estilo do Miyazaki e do Hosoda, tanto que alguns afirmam que ele é o próximo Hayao Miyazaki, apesar do Shinkai ter feito super sucesso com o Your Name recentemente, né? Ele também foi muito inspirado pelo Galaxy Express 999, como vários outros diretores que a gente já falou aqui, o Imagine também, se não me engano, foi inspirado, enfim, por esses clássicos, mas principalmente pelo Hayao Miyazaki. E ele começou a sua carreira na, olha só, a famigerada Toei Animation. Como todo mundo, né? Todo mundo começa na Toei. Ou na Toei, ou na Sunrise, ou na Gainax, né? Que eram os três estúdios principais, assim, ou Madhouse também, que eram desses estúdios principais de antigamente, e depois foi criando mais estúdios a partir desses. Mas ele começou na Toei Animation, na época em que ainda era chamada de Toei Doga, e em 1991. Ele começou como um ilustrador e animador, principalmente animador. Se você olhar lá no perfil dele, do Anime News Network, você vai ver como ele fez bastante animação pra Dragon Ball, Sailor Moon. A maior parte do trabalho dele como animador foi que Animator ou In-Between? Como todo animador na indústria, começa com In-Between, né? Mas grande parte, pelo menos do que tá aqui no Anime News Network, é como que Animator mesmo, sabe? Ele trabalhou bastante mesmo em Sailor Moon, tô vendo aqui na série, nos filmes, em Dragon Ball também, principalmente nos filmes. Na série de TV ele trabalhou em um ou outro episódio. Mas é daí também, nessas séries, que ele tirou muito das suas inspirações como artista, né? Como diretor e estilo que vai possuir futuramente. Inclusive, acho que ele começou até a dirigir algumas aberturas, né, nesse meio tempo que ele trabalhou na Toei. Na verdade, a abertura foi mais depois. Foi quando ele já meio que se estabeleceu como um diretor, digamos, com os primeiros filmes de Digimon e tudo mais, que ele foi dirigir a abertura do Samurai Champloo. Mas nessa época ainda que a gente tá, ele foi muito influenciado, além do, claro, do Hayao Miyazaki, foi muito influenciado pelo Kinuhiko Ikuhara. Kinuhiko Ikuhara, pra quem não sabe, é o diretor de Revolutionary Girl Utena, Mawaru Pinguin Drang e Yuriko Marashi. O cara, ele é um clássico dos clássicos dos diretores, e não à toa, o Mamoru Hosoda trabalhou em Sailor Moon, em que Ikuhara era diretor lá também, e ele trabalhou bastante em Utena. Utena, aliás, é um dos animes preferidos do Hosoda. E tem um outro cara também que inspirou muito ele, que se chama o Shigeyasu Yamauchi, que foi o diretor principalmente dos filmes de Dragon Ball, e não sei se vocês sabem, é daquele Cast Iron Scenes também, que parece um anime bem legal, tipo, um anime recente e tudo mais, parece ter uma pegada old school bem bacana. Essas são as principais influências dele, assim. Eu acho que você consegue principalmente ver influência do Ikuhara. Se você conhece o estilo do Ikuhara, você consegue ver semelhanças com o estilo do Hosoda. O Ikuhara, ele usa muito shots de perfil. Você vê os personagens de perfil como se eles estivessem num palco de teatro mesmo, sabe? Isso é uma das principais marcas do Ikuhara. E o Hosoda tem um pouco disso, só que ele usa de uma maneira mais naturalista, digamos assim, né? É, ele usa mais em movimento, né? Não, ele usa mais, digamos, ele não usa de uma maneira tão metafórica. O Ikuhara é muito metafórico, demais. O Hosoda não, né? Claramente ele é bem mais ligado à realidade. Isso também vem da influência dele, do Miyazaki, né? Que mesmo tendo suas questões fantasiosas, ele ainda é muito ligado à realidade. Não chega a ser tão fantasioso como o Ikuhara. Enfim, daí, logo depois de ele ter feito todas essas key animations, o interessante do Hosoda é que ele não foi fazer episódio director, não foi, tipo, diretor de episódio logo depois de fazer key animation. Ele prestou concurso, uma espécie de concurso para dirigir algum curta na Toei, e ele ganhou. E, no caso, foi o primeiro curta de Digimon, o episódio zero, na verdade. Como tudo iniciou Digimon, que foi trazido pra cá no Ocidente como Digimon The Moving, que compila esse curta, e o Bakura no War Game, e um outro filme lá. Enfim, uma bagunça toda. Esse episódio zero seria o do papagaio? É o do papagaio gigante. Aquele visual todo dark do Greymon, da aterrorizante, lutando contra um papagaio gigante no meio da cidade, com crianças chorando. É interessante desse filme pra gente ver qual a escala dos Digimons, né? Que eu acho que essa era uma perspectiva que nunca tinha acontecido antes, mas nesse filme ele trata os Digimons, ele coloca os Digimons como se tivessem um filme de monstro. É quase como se o Greymon fosse o Godzilla e o outro lá fosse, sei lá, aquela borboleta do Godzilla, sabe? Se assemelha mais a um filme kaiju, né, um filme de monstros, do que Digimon, sabe? Apesar de Digimon ser kaiju também, só que na série Digimon, por conta da animação extremamente limitada, você não conseguia ter a mesma dimensão que tem nesse filme, né? Até por questões anacrônicas, né? Você até sente uma certa semelhança assistindo o Digimon. Só que quando você vê a evolução pro Agumon, e o Agumon é do tamanho do quarto do Tai, que você começa a sentir a diferença do filme, né? Pra série dos anos 2000. É, o Agumon, ele é, tipo, é menor que o Tai na série, e nesse curta ele é, tipo, do tamanho do quarto, né? Tipo, é bizarro mesmo. E é muito mais agressivo, né? Ele deixa a irmã do Tai, que é um bebê, tipo, cair de cima da cabeça dele, tipo, dói tu ver aquilo. É como se ele pegasse esses elementos do Digimon, né? Não é como se ele pegasse, porque é o início do Digimon aí, mas é, tipo, é tudo muito mais real ali, sabe? E você vê isso muito pela animação, né? Pela animação que contém vários animadores fantásticos ali, que depois se tornariam lendas, mas muitos trabalharam ali. E ali logo você já percebe o estilo do Hosoda, né? Você já percebe em como ele utiliza pouquíssimos diálogos, pouquíssimos. Esse curta, eles são 20 minutos praticamente de uma música crescente até o clímax, sem muitos diálogos. É, essa música crescendo a todo momento e uma cena que conecta a outra. Eu acho que esse filme sumariza bem a ideia que eu vou defender esse podcast, que o Hosoda é muito sobre um feeling numa história linear. O feeling desse é, tipo, construir por uma luta de grandes proporções, sabe? Essa tensão de uma luta que pode afetar a vida das pessoas e tal. Ele é um cara bem simples, na verdade. Se tu for ver... Eu vi só uma entrevista dele, mas dá pra ver que ele é um cara bem simples, assim, sei lá, comparado com o Imagine, comparado com o Kon, que a gente já falou, né? Esse filme dá pra perceber que é muito sobre um feeling e é uma história linear muito simples, né? E esse sentimento de construção pra uma batalha final e das coisas crescendo e ficando cada vez mais importantes, elas foram transferidas também pro segundo filme do Digimon, né? Eu acho que isso é mais uma questão de uma construção de uma curva dramática simples, sabe? Toda história mais que segue mais os padrões é assim, na verdade. Desde o começo desse curta, ele já mostra direto o resultado final. Ele mostra o Tai dizendo: nossa, eu lembro daquela noite e como ela foi e tudo mais. Aí aparece, tipo, o Agumon correndo, assim, pro papagaio e eles se batendo, assim, e aí volta pro começo. E aí a música vai crescendo e crescendo até voltar esse clímax. E é exatamente isso. Eu acho que o Gabriel, ele fez um link interessante com o Bakura no War Game, porque essa tensão dramática que vai crescendo em Bakura no War Game, mas também em Summer Wars, ele também utiliza dessa estrutura de crescente construção narrativa, só que ele vai colocando diversos elementos juntos nos outros dois filmes posteriores, né? E a gente vai ver como eles vão se interligando e como todos se juntam no final pra gerar um determinado clímax. Mas enfim, esse primeiro curta de Digimon já deixou bem claro como é o estilo dele. A gente falou como o Igor falou, na verdade, como o estilo do Hosoda é bem simples, mas surpreendentemente, no começo, o Hosoda mesmo afirma em uma entrevista em que ele tentava transparecer mais o seu estilo. Ele tentava transparecer mais, principalmente a questão do character design, a questão do storyboard, de poucas falas e principalmente do foco na animação, né? Porque o Hosoda, como um animador, né? E principalmente como um animador nas séries da Toei e conhecendo várias pessoas dali, ele queria dar bastante enfoque nesse aspecto da animação que dá justamente a dimensão kaiju do filme e tudo mais. Vocês acham que toda essa parada que o Hosoda tem com ação de personagem, porque a ação dos personagens do Hosoda são muito memoráveis, né? São bem características. E o fato dos dos personagens serem sempre bem flat e tudo mais, isso é algo que vem dele ou ele pegou trabalhando na Toei numa época que as coisas eram mais assim? Eu não sei dizer. Exatamente. Eu acho que é mais questão de estilo mesmo. Eu acho que ele, como animador, ele entende que um character design muito detalhado complica muito você colocar uma animação fluida, sabe? Uhum. Muito mais complexa. Muito mais complexa. Que nem você pensar no Ghibli também. Apesar do character design dele não ser tão simples que nem os do Hosoda, dos filmes da Ghibli, eles também são bem mais simples do que, sei lá, você pegar um Dragon Ball da vida, sabe? Dragon Ball antigo, não Dragon Ball Super, por favor, né? Então, assim, eu acho que o Hosoda, ele quer muito priorizar esse aspecto da animação. Sabe, ele quer priorizar a animação no personagem. Isso que tu falou dele dizer em entrevista que nesse primeiro filme ele quis transparecer isso faz muito sentido, porque a inércia de tudo nesse filme, só pelos trechos que eu vi, assim, dá pra sentir muito o peso que tem cada passo do Agumon, mesmo antes dele virar o Greymon, cada passo do bebê, cada passo do Tai, tudo tem um peso desgraçado, assim. Quando o papagaio pousa, parece que vai quebrar as coisas de tão pesado que ele é. Isso é bastante interessante, né? Porque, querendo ou não, cara, na animação, eu acredito que uma das coisas que mais importa seja o character acting, né? É aí que, inclusive, até comparam ele com o Miyazaki. Porque o Miyazaki também tem um puta de um foco no character acting, né? O cara, ele é até complexado com isso, porque todo e qualquer movimento do personagem, ele tem que ter 300 trejeitos pra, né, indicar como ele é humano e tudo mais. E, realmente, né? Isso é muito, muito bom. O Hosoda, nesse sentido, ele não chega a ser tão complexado nesse sentido, mas uma coisa que o Hosoda, ele faz muito bem é quando ele precisa usar animação, quando ele precisa, tipo, esbanjar Sakuga, sabe? Quando ele precisa esbanjar peso e inércia na animação e quando ele não precisa. Eu acho que a gente vai ver isso melhor nos próximos filmes dele, mas aqui, logo de começo, a gente já vê esse cuidado nesse aspecto audiovisual, né? Depois, né, dessa sua estreia como diretor, né, o Digimon fez muito sucesso e tudo mais, a série fez sucesso, ele foi o cara indicado pra também dirigir o Digimon Bucrono Wargame. Algo que é interessante no Bucrono Wargame, e agora a gente adentrando nos aspectos um pouco mais em termos de roteiro, personagens do Hosoda, é ver justamente como ele gosta de tratar desse, digamos, dessa dualidade entre dois mundos. Primeiro no Bokurano Wargame, porque é onde ele já mostra que tem o mundo virtual, o mundo dos Digimons, a internet, né? Não é que nem na série do Digimon em que há o Digimundo e tudo mais. Ali é a internet mesmo, claramente. Internet bem no começo dos anos 2000, né? Usa muito e-mail, aquelas telas de computador... De tubo. De tubo, isso. A gente já vê claramente como o Hosoda, ele gosta de destacar esse contraste entre dois mundos, né? A gente não vê tanto isso no curta. No curta ele só mostra, tipo, os Digimons como se fosse realidade mesmo, como se fosse um filme caixa. Aqui a gente não vê tanto isso, ele já destaca essa dualidade. Eu gosto de como isso é a piada do filme, né? A grande piada. Porque enquanto os protagonistas ali, eles estão dentro do conflito deles, que é muito relevante, né? Porque, tipo, o cara, o vilão, no final das contas, acaba tomando conta de governos e soltando um míssil nuclear, né? Então é um conflito muito importante, mas, tipo, tudo ao redor deles tá pouco se fudendo, porque realmente nem tá sabendo do que tá acontecendo, sabe? O mais engraçado é que ele não só coloca isso, mas ele usa de fato, né? Esses dois mundos se comunicam o tempo todo, sabe? Chega a ser muito, muito engraçado. Sei lá, da mãe do Tai aparecendo no quarto de 5 em 5 minutos. Tipo, vocês querem um chazinho? E, de repente, no final, isso tem uma consequência, porque o amigo do Tai tem que sair pra mijar e dar merda. E é muito engraçado como esses dois mundos sempre se conversam e é tudo muito dinâmico e uma coisa leva a outra, assim. O Boku no Hero, eu acho que ele tem um roteiro muito bem construidinho, cara. Muito fechadinho, assim. E outra coisa também que eu acho interessante que nesse filme é a primeira vez que o Hosoda inserce o estilo do Superflat, né? Porque todo mundo construído da internet é bastante, na verdade, é todo baseado nesse estilo, né? É, eu lembro que teve uma entrevista em que o Hosoda disse, principalmente quando perguntaram, quando ele trabalhou com o Superflat Monogram, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, perguntaram sobre a influência do trabalho do Takashi Murakami, sobre a animação dele e tudo mais. O Hosoda disse que, assim, ele admira o estilo da Takashi Murakami, gosta, reconhece o talento artístico dele, mas, segundo ele, diz que não foi, digamos, inspiração direta, sabe? Tipo, ele não pensou, nossa, legal esse estilo flat e tudo mais, eu vou colocar nos meus filmes. Obviamente não vou colocar a parte de punhetação de otaku, mas gostei do estilo visual, vou colocar aqui. Mas eu particularmente acho que a clara inspiração ali. Mas também não é muito material pra gente trabalhar e dizer que realmente é uma inspiração direta. Talvez nem seja direta mesmo, porque, cara, querendo ou não, a internet no Boku no Hero Game ainda assim é pouco mostrada. Até porque o filme tem 40 minutos, pô. Ela é mostrada, tipo, e-mails. É isso, são os seus e-mails. E há algumas coisas que estão associadas à internet, tipo uma roda gigante, que é, no mínimo, bizarro se você pensar nos anos 2000. Isso é meio bizarro porque isso é uma constante do Hosoda, né? As regras do mundo dele nunca são muito bem explicadas, né? Girl Who Left Time tem isso, o Summer Wars eu acho que nem tanto, The Boy and the Beast tem muito. Summer Wars tem umas coisinhas, sim. Tem umas coisinhas. O Boku no Hero Game, ele tem, assim, eu acho que ele tem um pouquinho demais, até. Até pela forma como o vilão se comporta dentro daquele mundo e como as mensagens chegam. Porque, tipo, em certo ponto o vilão consome tanto que como que as mensagens estão chegando, sabe? Como que essas pessoas conseguem se comunicar? Como que elas não conseguem? É meio confuso, assim, né? Mas não é nada que afete tanto o filme também, né? Isso é, que nem o Igor disse, é meio que uma constante nos filmes do Hosoda. Ele gosta muito de colocar esses elementos fantásticos nas histórias dele, né? Essa é outra característica dele, inclusive, que já se vê em Digimon, apesar de esse aspecto de Digimon ser algo da própria série. Ele coloca esses elementos fantásticos de maneira a trabalhar elementos do cotidiano. Então, como o foco é utilizar esses elementos fantásticos para desenvolver e trabalhar temas relacionados ao cotidiano dos personagens, ele não estabelece tão bem assim as regras desses elementos fantásticos e no fim acaba tendo algumas forçações de barra. Tem umas ceninhas aqui e ali, né? O caso da roda do gigante, eu acho que, apesar de não fazer muito sentido, é engraçado pra caralho. Eu acho que não é ruim porque é muito engraçado, exatamente. O mais engraçado é que toda a cena que aparece a roda gigante, tá lá a mãe do Tai olhando e ela tá tipo... Nossa, tá mais rápido hoje, né? São muito mundanas as piadas, só que, ao mesmo tempo, como tu tá dentro de uma situação muito tensa, essas situações mundanas ficam muito mais engraçadas, né? Tipo, o amigo do Tai ajudando a mãe do Tai a fazer bolo, enquanto eles estão tentando salvar o mundo. Caralho, cara, porra. A avó mexe, do Matt atendendo um telefone. Cara, é sincero e é muito bem feito. Sim, sim. E isso, né, não só reforça o contraste que o Hosoda faz entre esses dois mundos, né? Enquanto na internet tá correndo batalhas gigantescas com monstros tacando bolas de fogo virtuais, na realidade a mãe tá querendo, você quer um bolinho? Vamos fazer um bolinho ali. Tanto que o final é basicamente os caras salvando o mundo, o cara terminando o vestibular, o micro-ondas da mãe dele terminando de fazer o bolo e o e-mail chegando pra Sora pra putar e se desculpar com ela, né? E tudo acontece ao mesmo tempo, né? E a Mimi de férias nova aí. O míssel passa por cima dela e ela, ah, foda-se. Tudo isso que a gente falou, o mais interessante é a gente perceber que nada disso é um tema. Não é tipo, ó, temos um grande tema, um grande subtexto em Boku no Wargame. Tudo isso só quer passar uma coisa, que é um feeling. É pra gente se sentir bem assistindo aquilo, sabe? É um feeling legítimo, coerente, coeso, orgânico. Coerente, tá, coeso, né? Não, coeso é. Coeso é. Coerente não é. Coeso é muito coeso. Porra, vai tomar. Não, uma coisa sim. Coerente não é, não. Sim, mas é um tanto coerente em certo sentido. Em alguns outros, não. Mas na maioria do tempo é. Assim, é tudo que um bom filme precisa ser, sem tentar ser muito grandioso, mas ainda assim sendo muito funcional e muito tocante, sabe? E isso, pra mim, é o Hosoda. Ele não é um cara de grandes subtextos. Eu acho que o único subtexto que eu veria no Boku no Wargame é a questão da união, né? Que as pessoas se unem pra resolver um grande problema. Mas eu não acho nem que ele vai fundo nisso. Ele só quer dizer, tipo, ah, vamos lutar juntos e é isso aí, foda-se, acabou. Depois do Boku no Wargame e tudo mais, o Hosoda ainda continua na Toei, né? E ele foi dirigir só dizendo, né? Só pontuando algumas coisas, que eu acho que vai ser importante pra depois a gente falar de filmes posteriores dele. É, ele foi dirigir alguns episódios de série, principalmente das séries, dessas séries Mahoshoujo do começo dos anos 2000, que era o Ashita no Nadia, que passou aqui no Brasil, inclusive. Ele dirigiu, se não me engano, 3 episódios dessa série. E é ali em que você principalmente vê a sua semelhança com o estilo do Ikuhara. Se você der uma pesquisada aí, você, em comparação de imagens entre esses episódios que ele dirigiu com as séries do Ikuhara, você vai ver que elas são bem parecidas. E ele também dirigiu um Ojamaji Odoremi Dokan, que é uma série, um Mahoshoujo que é bem popular lá no Japão, mas nem tanto aqui no Ocidente. Eu só queria destacar o episódio 40 dessa série, que é igual a The Girl Who Left Through Time. Sério, é igual. Até os shots, eles são iguais. Sabe aquele shot em que a protagonista, ela tá no meio de dois caminhos? Sim. Uhum. Em que isso é repetido várias vezes no filme, isso aparece várias vezes também no episódio 40. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nesse episódio, é um episódio tipo que ele funciona por si só, você não precisa ter consumido toda a série antes, mas é um episódio bem legal pra demonstrar o estilo do Hosoda no geral e as suas semelhanças com The Girl Who Left Through Time, que ele levou depois. É, apenas salientando que o encerramento de Ashita no Nadia é a coisa mais fofa do universo e é a animação mais gostosinha de assistir no mundo. É, foi aí, inclusive, que, agora pegando o que o Gabriel tinha falado lá bem antes, foi aí que ele começou a dirigir também encerramentos e aberturas, né? E acho que uma das primeiras foi esse encerramento de Ashita no Nadia. Agora a gente vai partir pra parte do Superflat, né? Algum dia o Tanaka vai ter um cast Superflat. A gente vai partir pra parte estética do Superflat. Como a gente já tinha dito, Takashi Murakami, pra quem não sabe, foi o artista que fundou o movimento pós-moderno artístico japonês, que se chamou Superflat. O Superflat, ele é basicamente aquele movimento pra criticar o modo de vida do otaku médio, na verdade do japonês médio e consequentemente do otaku médio, já que muita referência do Takashi Murakami era do Evangelion, né? E é basicamente isso, sabe? Ele é aquele exagero total, assim como quase todo pós-modernismo, né? Ele é aquele exagero total e abstrato de muitos elementos da cultura pop no geral, né? As pinturas do Takashi Murakami eu nunca entendi muito bem, pra ser bem sincero, mas elas são muito coloridas, vívidas e tem uns bichos meio fofo, que ao mesmo tempo são bem bizarros. O Takashi Murakami, inclusive, ele inspirou o Kanye West, por exemplo. Eu já sabia disso, tá? Antes. E antes de entrar nesse podcast, eu fui olhar o cara e ele até fez um clipe pro Kanye West. Isso eu não sabia, eu descobri agora. Aquela mina lá, a Kiari Pamiu Pamiu, mano, uhum. É 100% Superflat. É, o Superflat, que nem todo movimento artístico, né? Ele se torna o que ele critica e ele critica o que ele se torna, né? Então, é meio complicado de julgar. Mas é basicamente sobre isso. Mas aqui, falando do Hosoda, a gente só pega o aspecto visual do Superflat, que, como o próprio nome diz, as imagens são flat, né? A gente vê claramente isso no character design do Hosoda, por exemplo. Mas a gente vê também no uso de cores, que são cores bem extravagantes, diversas cores, tipo, formam arco-íris, toda essa loucura visual que, se você pesquisar no Google Takashi Murakami Superflat, você vai perceber bem, né? E o Hosoda, ele utiliza isso principalmente nos mundos fantásticos dele, né? Não muito em The Boy and the Beast, aparentemente depois de Summer Wars ele abandonou essa estética Superflat, mas principalmente em Summer Wars a gente vê bastante essa estilística no audiovisual do Hosoda. E a gente percebe bastante essa relação que ele tem com o Takashi Murakami, porque em 2003 ele dirigiu um curta que se chama Superflat Monogram, que é uma propaganda, ou era pra ser, né, porque aquilo não tem nada de propaganda, da Louis Vuitton. Né, uma propaganda animada da Louis Vuitton. E por incrível que pareça, é até normal algumas empresas contratarem, digamos, estúdios pra fazerem animações, sabe? Eu lembro que teve uma da Adidas, que era com o Takeshi Koike, que foi o cara de Redline. Enfim, é até normal isso de acontecer, né? O Takashi Murakami, ele justamente escolheu o Hosoda pra dirigir esse curta com ele, porque ele viu talento no Hosoda. Considerando que o Superflat Monogram foi lançado em 2003, a gente pode concluir que ele viu o talento do Hosoda, principalmente a estética Superflat, no Bokura no Wargame, né? Eu não posso confirmar isso, que seja especificamente do Bokura no Wargame, porque, enfim, é difícil de achar informação sobre isso, mas é fato que o Takashi Murakami viu um talento no Hosoda e fez com que ele fosse requisitado para dirigir esse curta. É, o curta ele é até interessante, mas ele é bem mais sobre visual, né? Ele constrói um mundo, né? Que é muito semelhante ao mundo do Oz no Summer Wars. Não sei se vocês concordam comigo. É bem mais psicodélico do que o Oz. Ah, não, com certeza. Com certeza. Só que, assim, fugindo um pouco do Hosoda daqui, essa é uma propaganda pra Louis Vuitton. E o Superflat, de alguma forma, critica o consumismo. E sei lá. Tipo, é muito o que eu tinha dito de, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, o movimento artístico, ou ele se torna o que ele critica, ou ele critica o que ele se torna. E nesse caso, ele tá se tornando o que critica. Mas enfim, só divagando rapidamente. O Flash Monogram é isso, tipo, é 5 minutos, tem uma estética super flat, é muito bem animado, a musiquinha é mó legal, e é isso, não tem muito mais o que falar, eu recomendo pras pessoas verem. É divertido, não vai perder teu tempo não. Deu o Super Flat Monogram e tudo mais, o Hosoda ele ainda continua na Toei, né? Claro que ele trabalhou como freelancer em outras coisas, como eu já tinha citado, a abertura Samurai Champloo, que é uma abertura fantástica. E enfim, depois dele ser mais relevante como diretor, ele começou a criar mais relações na indústria e tudo mais. Ele foi dirigir o filme de One Piece, o filme 6. Baron Omatsuri and the Secret Island. Isso. Na verdade, o Hosoda ele já tinha dirigido um episódio antes de lançar o filme. Foi um episódio filler. Foi naquele episódio entre Skypiea e Water 7, que eles caem lá no meio de uma base da marinha lá. Que é tipo o melhor episódio filler de One Piece. Os melhores fillers estão ali. Isso é verdade. Esse episódio que o Hosoda dirigiu é super bem dirigido, né? E é muito, muito engraçado. E é engraçado que nesse mini arco aí, os personagens são muito interessantes, né? A cozinha que o Sanji conhece, o capitão lá da instalação. Sim, são dois personagens, pelo menos, que eu consigo lembrar que são interessantes, né? Então, legal, legal ele ter feito isso. E aí ele foi dirigir esse filme. A gente já pode começar a falar sobre o One Piece Baron Matsuri, que ele é o mais legal visualmente, né? Ah, sim. Eu acho que ali é onde o character design de One Piece tá, digamos, mais legal pra mim. Junto com quando o Oda tava lá no começo, meio do mangá, não atualmente, que tá uma bagunça. Mas eu gosto muito do character design, é tipo, novamente, o estilo do Hosoda, né? É um character design simples, né? Sem muitos sombreamentos e detalhes pra dar justamente ênfase no character acting dos personagens. E é tão legal ver essa animação detalhista, fluida do Hosoda em personagens cartunescos como, sei lá, o Luffy. É muito legal ver ele se esticando aqui, porque é muito diferente do anime, que não tem nenhuma sensação de peso. É mais duro, né, no anime. Muito mais duro. No anime ele só estica, né? Aqui não, né? Aqui a gente vê como a inércia é perfeitamente aplicada, né? Até porque ele é uma borracha. Então, quando ele esticar, ele vai voltar na mesma força. E a gente vê isso em muitas cenas do filme. E tem até vibração no movimento de esticar dele, né? Que também faz muito sentido. Cara, eu gosto... Eu não sei se vocês vão concordar comigo nessa também. Tô vindo com umas opiniões bem populares dessa vez. Eu sinto que essa é a primeira vez que o character design dele se destaca como, tipo, ó, esse é o character design do Hosoda. Talvez justamente por ser de personagens que já tem um character design muito bem estabelecidos. E aí tu vê, né, na perspectiva dele, que é, tipo... Eu acho que é a mais diferente de todos os filmes, né? De todos os outros character design. E aí tu vê daí, tipo, ah, ok, esse cara faz isso, né? E eu acho que ele é até mais identificável do que no The Girl Who Left the Time, que vem logo no ano seguinte. Eu acho que nesse aqui fica ainda mais característico. Mas acho que também é mais fácil de comparar, porque, repetindo o que você já disse, né? Já tinha um personagem, então, tipo, já tinha quadros e quadros pra você poder comparar no que mudou, e aí você vê a autenticidade do cara, né? Uhum. Mas eu devo dizer também que, tipo, eu acho que em questão de design, a parte final do filme é realmente creepy, cara. Tipo, as cores, a questão do cenário, a própria questão do... Quando a gente vê a tripulação do Luffy sendo sugada pela aquela planta, a gente vê o formato deles numa forma meio absorvida. E, cara, você sente o perigo e o terror e o medo que o vilão do filme passa, né? Isso é outro detalhe legal, que é bem presente no filme do Hosoda, que enquanto os personagens eles são simplificados e tudo mais pra dar ênfase à animação, os backgrounds, eles são bem detalhados até, sabe? Nesse filme de One Piece, tem aquela cena final em que o Luffy, ele dá aquele socão lá no Barão Amatsuri, em que ele pisa no chão cheio de destroços da planta, essas coisas, e, tipo, é uma animação super detalhada, sabe? Tipo, não só em termos de peso, inércia, essas coisas que a gente já falou, mas os próprios detalhes que tem ali, sabe? Tipo, ele pisa na seiva da planta, e, tipo, ela respinga junto com todos os outros destroços da planta, e, cara, é muito legal você ver esse contraste que tem entre os personagens e o cenário, sabe? Eu gostava mais da primeira vez que eu assisti, vou admitir, porque a vibe desse filme, mais uma vez, o feeling que o Hosoda passa é muito bom, né? Esse feeling da aventura, e faz muito sentido o Luffy que ele tá ali, por mais que, obviamente, seja uma armadilha. E essa é outra piada do filme, né? Porque o Sop fica repetindo, cara, é uma armadilha. É claro que é uma armadilha, vocês estão de sacanagem comigo. Só que eu já não acho esse roteiro tão fechadinho e tudo mais. Eu acho que ele é mais... Ele entra mais nessa vibe de, eu tenho uma estrutura pro filme de One Piece, eu preciso seguir, eu preciso que cada personagem esteja o seu conflito direto com o vilão e tal. Eu gosto desse filme, mas eu achei que eu gostaria mais. Eu reassisti ele agora, na verdade, hoje mesmo. E é um bom filme, mas eu acho que era melhor. O Luffy, inclusive, é perfurado por 20 flechas ao mesmo tempo no final e ele não morre. Isso é meio estranho. Um pouco exagerado também. O que eu acho curioso desse filme é que, tipo assim, eu concordo com o Igor que ele não é tão conciso e tão bem conduzido que nem o Bakura no Wargame. Até porque, né, ele tem uma hora e meia de duração. É um filme bem mais longo. E não só isso, ele tem que seguir a estrutura de todos os arcos de One Piece, basicamente. Ir numa ilha, conhece a ilha, tem um problema ali, resolve o problema batendo no vilão, e é isso. Mas o que eu gosto nesse filme, e que já meio que introduz o aspecto temático que o Hosoda vai trabalhar mais à frente, aqui não é exatamente o aspecto de família, que o Hosoda vai abordar bastante depois. É mais um aspecto de companheirismo, né? Como tá em One Piece, a gente vai falar de companheirismo. Eu acho que essa é a temática principal desse filme, que é o que é ser um companheiro, ou nesse caso, um Nakama. Eu admito que meus olhos suaram quando o Luffy fez o cumprimento dos bigodudos. Do bigodinho lá, né? Cara, aquilo de lá é honestamente emocionante. Só que, assim, eu acho que, nesse sentido, os personagens secundários até se destacam um pouco mais. E o vilão também, né? O vilão, com certeza. O principal aspecto do vilão é que ele não... Eu vi faz muito tempo esse filme, mas, se eu não me engano, o principal conflito dele, e que faz ele querer separar todo o bando do Mugiwara, né? O principal objetivo dele é fazer com que o bando do Mugiwara lute entre si, é porque ele mesmo foi traído por companheiros, alguma coisa do tipo? Não. Ele ficou sozinho. Foi basicamente isso. Ele perdeu a tripulação dele num acidente. Mas eu tenho um problema, na verdade, eu tive uma visão que me deu um probleminha, que é o seguinte. Dizem no filme que o Barão, né, ele tem esse poder de separar as tripulações que chegam. Não, só, tipo... não é isso. Não, não ele tem esse poder. Ele quer fazer fazer isso, né? Ele tende a fazer isso com as tripulações pra ser mais fácil de capturá-los, né? Cada um sozinho. Só que, tipo, todos os conflitos que acontecem no filme, eu fico, tipo... Mas não era pra ter... Por exemplo, quando a Nami fica puta com o Zop, porque o Zop, entre aspas, abandonou ela. Sendo que o Zop, tipo, ele fugiu de forma totalmente sem querer e voltou pra salvar a Nami. E ela fica puta com ele e fala, ué, tá, mas não foi culpa do Zop o que aconteceu. E você está brava com ele. Ou a própria questão do Zoro e do Sanji, eles ficarem disputando e tudo mais. Tipo, cara, isso já tava antes, sabe? Será que... E não é diferente de todos os... De tudo que aconteceu antes de One Piece. Por que agora tem que me importar pra dizer, agora eles vão separar, agora de fato eles vão deixar de ser um grupo? Eu concordo. Na verdade, essa questão da Nami e do Sop, por certo momento do filme, o pessoal até... O Sop até chega e fala, né? Cara, eu não te fiz nada. Tipo, não sei nem porque tá assim. Ele dá a entender que o vilão tem realmente algum poder ali de separar eles, porque ele dá a entender que realmente não tinha motivo pra Nami ficar bravo com ele. Só que ele não, nunca entrega. O vilão não tem. Não tem esse poder no final das contas. Ele parece que tem, mas não tem. Pra mim, esse também é um problema da condição do filme, que esses conflitos da tripulação, até por isso que eu disse que os personagens secundários e o vilão se destacam mais nessa questão do companheirismo, porque os conflitos do Mugiwara são bem fraquinhos, bem fraquinhos. Eu sempre fico meio em dúvida, tipo, nesses filmes que são spin-off de Battle Shonen, sabe? Como você vai colocar um conflito de desenvolvimento de personagem ali que não interfira em como ele é realmente no mangá original, né? Então, tipo, se eu estivesse fazendo o roteiro, eu ficaria bem em dúvida em como colocar algo ali a ponto de não atrapalhar na série principal, né? Mas eu também acho que tem essa questão. Os conflitos que existem entre os Mugiwaras em si, né? Principalmente essa do Nami e do Sop, são meio fracos para essa temática de ficar sozinho e de companheirismo e tudo mais. Mas a força do filme vem na interação do Luffy com aqueles personagens secundários, né? No vilão, né? E da briga dele com o vilão, né? O vilão é bom, é um bom vilão. Nossa, é um ótimo vilão. É que o único probleminha mesmo dessa questão dos conflitos é que não precisava, tá ligado? Tipo, você tirava aquilo do filme e o filme não ia mudar nada. Tematicamente precisava, precisava. Não, precisava, ele precisava executar melhor. Exato. Mas visualmente tem outras coisas que eu queria comentar antes da gente passar de filme, porque esses dias eu fui conversar com o Pedro, a gente discute bastante antes de fazer o podcast de diretor, principalmente. E eu comentei com ele que o Hosoda, ele tem muito de copiar algumas técnicas que ele usa no filme. Ele, tipo, gostei disso, vou aplicar aqui com outro sentido, né, em outro contexto, outra semântica e tudo mais, mas vamos replicar. E eu falei pra ele da cena do personagem correndo em câmera subjetiva. E no Barão Amatsuri tem isso também. Eu não lembrava. Mas aqui é a primeira vez que ele usa, até, eu acho. Que eles estão andando na floresta tentando fugir da ilha e eles não conseguem. E aí eles estão, tipo, em subjetiva andando. Só que eu acho que aqui o cenário ainda é 2D. E nos outros filmes o cenário é mais 3D. Até o próprio barco, quando eles estão chegando na ilha, eles usam uma câmera subjetiva na proa, né? Eu acho que é, realmente. Mas é muito pouquinho. Aliás, esse comecinho é sensacional, porque eles dizem que eles vão pra um resort, aí eles passam por um resort e tu, tipo, chegaram, né? A cena deles chegando. E aí eles simplesmente continuam reto, assim, e aí tem um corte abrupto e uma ilha mó cinza com ninguém e tudo indo pra merda, assim. É uma boa cena. O filme de One Piece, eu acho que vale a pena ver, só pelo visual, assim, porque é realmente, eu acho que é um marco pra One Piece. E aí, a gente agora passou da parte do Hosoda Toei. Agora, o Hosoda, ele saiu da Toei. Ele sempre quis... Tem uma entrevista em que ele fala que desde que ele quis ser um animador, ele sempre quis fazer seus próprios filmes, ele sempre quis fazer seus próprios trabalhos. E na Toei, né, ele aprendeu muito, muito, muito com várias pessoas, várias lendas da indústria. E, no final das contas, ele ganhou tamanha notoriedade para poder sair da Toei e poder fazer seus próprios filmes, né? Mas tem um caso que é muito interessante de ressaltar, falar, que é a questão do Hosoda e do House Moving Castle, ou o Castelo Animado aqui no Brasil. Que, na verdade, o Hosoda, né, como eu já tinha dito, ele era muito fã do Ghibli e tudo mais. Teve uma época, inclusive, que ele tentou se filiar ao Ghibli como animador e tudo mais, só que ele não conseguiu. Inclusive, tem uma entrevista em que o próprio Hayao Miyazaki falou pra ele que, tipo, pra esperar um pouco, porque o Hayao Miyazaki reconheceu o talento nele e falou, calma, espera um pouco, depois a gente vê como coloca você aqui dentro. E como viram que o Hosoda foi ganhando esse destaque com Digimon, One Piece e tudo mais, colocaram ele pra dirigir o House Moving Castle. Mas não foi ele no final das contas que dirigiu. Como todo mundo sabe, quem dirigiu o filme foi o Hayao Miyazaki, e há várias questões aí que são meio dúbias. Se você tentar pesquisar na internet, você vai achar que nunca é uma informação precisa. Se foi, tipo, foi uma briga do Hosoda com pessoas dali, se foi porque o Miyazaki que tinha dirigido aquilo, porque a Ghibli, ela é bem severa com idiossincrasias de pessoas da indústria. Tipo, eles não gostam que, sei lá, chegue lá um Imaishi da vida e dirija, e sei lá, faça uma cena do filme deles que se destaca por ser Imaishi. Não, eles querem que isso tudo seja, tipo, o estilo do Miyazaki. Então, não se sabe se foi por essas questões de originalidade em termos audiovisuais, mas enfim, pelo que eu vi mais de informação por aí, o que é considerado mais correto é que o estilo realmente não bateu. Então, no final das contas, o Hosoda, ele infelizmente saiu do House Moving Castle e ele foi pra Madhouse. Foi pro Maruyama, né? Não foi pro Miyazaki, mas foi pro Maruyama, que é um velho bem mais legal do que o Miyazaki. E é numa época em que a Madhouse, ela conseguiu falir pra dar espaço pra diretores autorais, né? Foi muito bem sucedida nisso até. A Madhouse nessa, não no começo, obviamente, mas principalmente dos anos 2000 pra frente, a gente vai ver como ela deu bastante espaço pra diretores autorais, né? A gente vê ela dando espaço pro Kon, né, com Perfect Blue, e depois com Millennium Actress, e depois pra todas as outras produções dele. Deu espaço pro Masaki Uasa, que dirigiu lá o Tatami Galaxy, dirigiu Kaiba, o Kimonosume também. E um desses diretores autorais foi justamente o Hosoda. Só que o Hosoda, ele foi lá especificamente pra direção de filmes. E o primeiro filme dessa leva, né, que ele vai produzir de forma autoral a partir de agora, é o The Girl Who Left for Time, ou Tokyo Kakeru Shoujo, ou A Garota que Saltou Através do Tempo. Ou o primeiro filme original feito inteiramente pelo Hosoda. Original mais ou menos, né, porque essa história já era uma novel, né? Um livro de literatura mesmo. É verdade. Só que assim, né? Na verdade, The Girl Who Left the Time, ele é bem, bem original do Hosoda, porque ele não adapta quase nada do livro. Eu cheguei a ver o live action dessa obra e não tem nada a ver com o filme, então eu acho que o Hosoda foi bem original, na verdade. Dizem que na novel original, quer dizer, eu já ouvi pessoas dizerem que a novel é bem ruim. E o plot original da novel seria com a tia da Makoto, e não com a Makoto adolescente que a gente vê no filme. Então, tipo, são outros personagens, falam que a dinâmica do plot é outra, enfim, né? Então a gente vê que o Hosoda, ele já é bem autoral nesse sentido, né? Com as suas adaptações, né? Sobre o The Girl Who Left the Time, o que eu quero destacar aqui é como a gente percebe principalmente o uso de câmera nos filmes do Hosoda a partir de agora. A gente já via isso antes. Em Boku no War Game a gente via isso, no filme de One Piece a gente via isso. Só que a gente via isso mais nas cenas de ação. Nas cenas mais cotidianas, a gente não percebia tanto, mas o Hosoda, ele gosta muito de realizar nos seus filmes autorais o que se chama de lateral tracking shot, que são, tipo, a câmera movendo de forma lateral, os personagens estão em perfil. E aqui a gente vê toda hora nesse filme, toda hora, sabe? E isso se tornou uma marca autoral dele. No Insama Wars ele utiliza isso, em Wolf Children ele utiliza isso, em The Boy and the Beast ele utiliza isso de forma até demasiada, mas é interessante ver como a gente vê ele evoluindo como diretor, né? No começo a gente via bastante foco nele na animação, depois a gente viu o foco dele na estética super flat que ele ganha quando ele faz esse contraste entre dois mundos totalmente diferentes, e agora a gente vê esse uso do movimento de câmera, que aqui seria o storyboard, né? Mas vamos falar de câmera porque, né, não vou ficar falando do movimento do storyboard toda hora. Câmera é um objeto abstrato já. Se tu for na Unity fazer um jogo, tu vai ter lá a câmera. Não vai ser uma câmera, mas é o ponto de vista. E eu gosto que o Hosoda, ele usa bastante dessa técnica no filme, nesse filme especificamente, porque a personagem principal, que é a Makoto, ela tá em constante movimento, ela tá em constante... ela corre toda hora no filme. O filme é basicamente ela correndo pra resolver os problemas. E o mote do filme, em parte, é isso, né? Ela tem que correr e pular pra... conseguir pular no tempo, né? Aqui a gente percebe outra vez quanto o Hosoda gosta de elementos científicos. A gente vê em Bokura no Wargame que ele quer retratar essa questão da internet, como as coisas funcionam, como as coisas são controladas por ela. E aqui a gente vê a questão da viagem no tempo. Mas, como a gente já tinha falado antes também, não é das melhores mecânicas de viagem no tempo, né? Tem umas situações bizarras onde a viagem no tempo interage com uma versão dela que não sabe da viagem no tempo, tipo quando objetos viajam no tempo, sabe? Que não parece fazer muito sentido. Ou quando ela viaja no tempo passado, aí de repente ela volta pra antes de viajar no tempo. O que acontece em uma cena e nunca mais se repete e não parece ter sentido, sabe? Então, ele sempre tem essas ceninhas meio bizarras e ele parece não... ele nem se interessa em decidir, né? Ah, como é que vai ser? Como é que eu vou expressar essas regras, entre aspas, né? É, mas geralmente filmes de viagem do tempo tem esse problema, né? Da linha cronológica e da suspensão de descrenças do negócio. Não é questão de suspensão de descrença. A questão é que tu pode estabelecer uma mecânica simples, visualmente, tipo, ó, o personagem viaja no tempo, ponto. E tu pode dizer até onde isso vai, até onde isso afeta o tempo por si, né? Só que no caso do The Girl Who Left the Time, tu tem ainda mais cenas onde a interação e a consequência da viagem no tempo é diferente da consequência do resto do filme. É, o aspecto de viagem no tempo não é dos mais bem estabelecidos. Ela simplesmente pula no tempo e volta pra onde ela quer. Aparentemente você pode pular pro futuro também, né? Como o Chiaki faz no final. Mas claramente não é o foco do filme. O filme tá pouco se fudendo pra viagem no tempo, ele só quer contar uma história engraçada e divertida. É, e isso talvez seja o que eu mais goste de The Girl Who Left the Time. Porque é aquilo que o Igor tinha falado. O Hosoda é simples. Ele não é um cara de muito subtexto, não é um cara que coloca diversas camadas nos seus filmes de maneira a tornar super complexo, com uma estrutura. Não, sabe? Ele conta uma história direta, que nesse caso é a história de uma garota, em que ela está indecisa sobre seu futuro, ela não sabe como lidar com coisas do seu presente e sempre age de uma maneira irresponsável. Eu acho que a principal característica da Makoto no filme é ela evita coisas que geram estresse. E qualquer tipo de estresse, ela não quer pensar sobre o futuro dela. Ela evita. Sim, ela quer viver constantemente no presente, né? Isso talvez seja o aspecto temático que o Hosoda vai construindo durante o filme e que revela a questão como é uma fígado do filme, que é o fato dela querer controlar o tempo. Ela quer deixar esse tempo estático no presente, em que ela fica toda hora com o Chiaki, com o Kosuke, como amigos, jogando beisebol e falando merda durante o dia todo, indo pra karaokê e tudo mais. Até porque ela tem uns 16 anos, né? É, ela tá, se eu não me engano, no terceiro colegial, porque durante o filme perguntam o que ela quer fazer, né? A área que ela quer seguir depois. E ela, né, claro, ela fala, não faço ideia, né? Tipo, assim como várias pessoas que prestam vestibular. Mas o que eu gosto desse filme também é, de novo, como o Hosoda, ele coloca personagem na sua animação. Ele expressa tudo que a Makoto é na animação. Eu gosto muito quando que ela... a primeira cena lá, né, que ela testa a questão da viagem no tempo, que apesar de ter esses problemas de coerência quanto às regras da viagem no tempo e tudo mais, é simplesmente legal ver ela correndo lá pra trás do frame, falando, ah, foda-se, isso não funciona, né? Aí depois ela vem correndo assim de uma maneira super apressada, assim, vamos ver se essa merda dá certo. E ela pula e volta, sabe? E as expressões faciais dela, sabe? Eu acho ela toda muito, muito expressiva. Esse, inclusive, é um bom exemplo de uso de câmera, né? Justamente por ele não usar a câmera, porque ele deixa a câmera estática, deixa o personagem andar até o final do frame e aí cria essa quebra de expectativa, porque a personagem saiu do frame, então tu imagina que vai ter um corte, só que não, ela volta correndo e aí a câmera ainda acompanha ela pulando, né? E aí você vê como o personagem não tá só na animação, né, mas como tá também no storyboard em si, né? como tá no uso de câmera, quando o Hosoda, por exemplo, lá perto do final, né, que essa cena já é meio que, digamos, icônica quando você fala dos filmes do Hosoda, em que ela tá correndo lá pra falar do Chiaki, pra ele voltar pro tempo dele, né, em que a gente vê uma visão de perfil dela, é tipo, é um medium shot, só tá, a gente vê do torso pra cima dela correndo, e aí é tipo, é pura animação e storyboard criativo, porque a gente vê o quanto ela tá se esforçando, né, nessa corrida dela, nessa busca dela, né, que metaforicamente é a busca dela, pra aceitar que ele tem que ir embora e tudo mais, mas a gente vê que, tipo, ela uma hora sai do frame e outra hora ela volta correndo e ultrapassa o frame, sabe? É tipo, é ela literalmente superando os seus percalços, né, as suas dificuldades. A nível de plot, eu até acho que é um pouco estranho ela simplesmente gostar do Chiaki no final. Ah, eu acho que ela sempre gostou. Eu não vejo assim. Romance é complicado, cara. Pra mim, ela sempre gostou dele, sempre. É, naquela cena em que ela volta várias vezes pro Chiaki não confessar pra ela, né? Logo depois dessa cena, ela vai conversar com a tia dela. E aí a tia dela fala, ah, mas você não gosta do Chiaki? E ela fica meio tipo, ah, não, sabe? Tipo aquela atitude meio de tsundere. Não sei, eu já enxerguei mais que ela tava falando, cara, com ela. Ele é só homem. É o clássico, não quero estragar a amizade. Eu acho que eu consigo ver o problema do Igor, porque a gente nunca vê ter uma cena em que a gente vê de fato um sentimento forte surgindo na Makoto em relação a ele, né, de que agora eu me importo animes mais íntimos pra esse cara. Mas eu acho que o que a cena tava querendo mostrar nesse tracking shot dela correndo, né, e disputando o espaço da tela contra o ângulo, é que, tipo, até aquele ponto ela não queria admitir, né, de ter um relacionamento, e a questão é que, tipo, eu acho que quando você cresce, uma das coisas mais difíceis que você tem que fazer é se despedir de alguém, né? Às vezes você se despedir de seus pais, de seus amigos da faculdade, de seus amigos de colégio. Então, quando ela tá correndo contra a câmera, eu acho que uma das questões, ó, então, todo o drama da personagem era, ela não queria crescer, né? Ela não queria se preocupar com o futuro, queria viver o presente. E quando ela percebeu a situação que ela tava e o que ela tinha que fazer, a ação principal é, eu vou fazer o mais difícil. Eu vou ter que me despedir dessa pessoa, aproveitar o tempo que tenho e viver a vida do futuro. Ela até se mostra decidida, né? Quanto ela mais corre contra a câmera e corre contra os problemas dela. E isso é tanto mostrado explicitamente quanto implicitamente, porque, tipo, quando ela pula lá da ladeira da casa dela, ela também ganha da câmera. Só que é implícito, mas dá uma dinamicidade à cena, sabe? É rápido, só que é dinâmico, flui, faz fluir. Só voltando um pouco ao aspecto, tipo, dela gostar do Chiaki e tudo mais. Eu acho que você consegue perceber isso claramente, mais quando ela vê valor no fato dele se confessar pra ela. Porque ela se arrepende muito de simplesmente ter, tipo, ligado foda-se pro fato dele ter se confessado, sabe? Ela volta no tempo e é meio sacana com ele, né? Porque a própria tia fala isso pra ela. Pô, ele se preparou e tudo mais, tomou coragem pra falar isso pra você e você volta no tempo e foda-se, né? E depois, quando ela descobre que o Chiaki é o viajante no tempo, né? Que é o cara que veio do futuro e voltou pro passado, esse aspecto cai ainda mais com peso pra ela, né? Em como ela não realmente percebia que o cara gostava dele. E eu acho que a partir disso que ela começou a admirar mais ele, entendeu? Eu acho que começou a dar mais valor pra ele. Dentro dos méritos do Hosoda nesse filme, eu acho que um que não se encaixa, visualmente inclusive, né, é o character design, que, assim, não é ruim, mas eu acho que é um dos... Acho que ele chega a ser simplório, sabe? Ele vai de simples pra simplório, de tão... Sei lá, até pouco característico que ele é, sabe? O Kosuke e o Chiaki, assim, eles são... É até difícil de identificar eles como personagem. Tanto que ele dá um salto gigante quando ele vai pra Summer Wars e depois pra Wolf e Bakemonoko mesmo nem se fala. É, eu acho que eles focaram no character design da Makoto, né? Porque o character design da Makoto é bem característico, né? Aquele cabelo curto dela, as roupas que ela usa, tipo, eu acho que o character design da Makoto fala muito sobre a personagem, como ela é uma pessoa simples, uma pessoa que, tipo, é levada pela vida, sabe? O do Chiaki é, tipo, ele é ruivo e bad boy, e o Kosuke é, tipo, ele é esportivo. E vocês enxergam algum... valor muito grande naquele momento, acho que ali no meio do segundo ato, onde repete essa parada de não querer que se confesse pra ela, só que com o Kosuke, e depois isso não leva a lugar algum. Não, na verdade confundem que ela gosta do Kosuke. Confundem que ele gosta dela. Não, mas o Kosuke não gosta dela. Tipo, era claro isso desde o começo. Uhum. É por causa de convivência, né? Mas aí, nesse caso... Não, mas nesse caso ela mesma fica tipo, bah, será? E aí ela começa a voltar no tempo pra impedir que eles confessem também. A minha questão é que, tipo, vocês não acham que é um pouco barato demais simplesmente repetir o conflito? E depois ainda nem citar mais isso. Não, acho que não é repetir conflito, eu acho que é muito diferente. Não, até o segundo ato é a mesma coisa. Ela não quer que um amigo dela se confesse pra ela e ela vai lá e começa a voltar no tempo. Não, ela quer. Ela não falou isso. Ela não falou que ela não quer que o Kosuke se confesse pra ela. As garotas não falaram que o Kosuke ia se confessar pra ela. Ela falou que, tipo, há uma garota que ele gosta. E aí a Makoto fala, eu acho que sou eu. E aí ela volta no tempo pra fazer com que a outra garota, que contou toda a história de vida dela relacionada ao Kosuke, fez com que ela ficasse junto dele. A questão com o Chiaki é bem diferente. O cara tá lá no momento puta romântico, de bicicleta, no lago, no final da tarde, ele fala, Makoto, vamos sair, eu não sou tão feio, né? E aí depois, quando vem a questão da viagem do tempo, e aí ela percebe em como, tipo, a toda aquela cena, né, que ela pula lá da colina, né, e aí ela vai pra aquela realidade meio super flat, e aí ela vê várias imagens do Chiaki quando chegando na escola e tudo mais, até criar uma, até o momento em que ele se confessa pra ela. E aí justamente que ela começa a admirar o Chiaki, não que ela comece, mas em que ela realmente percebe em como ele foi alguém que sempre gostou dela e tudo mais, e que era um caso de primeiro amor e tudo mais, como isso se relaciona com Coming of Age. Então eu acho que pelo fato do Chiaki já ter se confessado, ter criado coragem pra se confessar pra ela, e depois com esse fator da viagem do tempo como peso, eu acho que, tipo, cria situações bem diferentes, até mesmo estruturalmente, sabe? Sim. Não, tu já me convenceu antes, mas tudo bem. Só tem mais duas coisas que eu queria falar do filme. Uma é meio que uma crítica, né? Além do fato de ter essa questão com o Kosuke. O Kosuke, no geral, é um cara que só tá lá pra gente ver que, tipo, como há uma amizade entre eles e tudo mais. E pra gente ver as consequências nele, né? Porque, tipo, ele basicamente morre, né? Se não fosse pelo Chiaki parando ali, o cara teria morrido. A Makoto também teria se matado. Mas além dessa questão do Kosuke, tem aquela questão da pintura. E isso é algo que eu ainda não entendi direito no filme. O Chiaki, ele volta no tempo, né? Ele volta para esses tempos em que o mundo ainda tá em paz e tudo mais, porque na época dele, segundo o que ele descreve pra Makoto, não tem beisebol, não tem escola e tudo mais. Basicamente, ele vive num mundo pós-apocalíptico. E aí, ele volta no tempo pra poder viver os tempos de verão de novo, né? Porque, tanto que ele fala assim, já era verão e eu não percebi que eu ainda tava aqui. E aí, o verão tem toda uma metáfora com essa questão da adolescência, da coming of age e tudo mais. E aí, só que ele volta também pra ver uma pintura. E é uma pintura bem específica que, teoricamente, traria paz para um momento de guerra. Tipo, se eu não me engano, tanto foi a tia que ela tava restaurando a pintura, explicou isso pra Makoto enquanto elas estavam vendo a pintura, sabe? Mas, tipo, eu achei esse elemento tão fora de contexto, sabe? Tipo, por mim nem precisava de uma pintura. O objetivo dele era voltar pra ver uma pintura, mas aí, por conta das questões da Makoto e de tempos de verão e tudo mais, ele ficou por lá. Mas pra mim nem precisava disso. Pra mim, tipo, eu acho que seria bem mais coeso tematicamente se ele voltasse só pra, eu quero viver tempos de verão que eu nunca pude viver. Meio que a pintura comunica isso, só que é bem isso que tu falou, né? Se ele fosse mais direto, faria mais sentido, né? Você teria mais força. Só que é meio que isso, sim. Porque se a pintura traz paz em tempos de guerra e a única coisa que ele precisava era ver aquilo, meio que ele só queria ter essa possibilidade de viver uma vida normal, né? É um pouco disso. Eu acho que a pintura traz um pouco dessa ideia de trazer paz. E aí, ainda relacionado a essa pintura, eu gosto como o filme ele deixa de forma muito, muito sutil o futuro da Makoto. No final perguntam pra ela, né? Tipo, espelhando a cena do começo quando ela tá jogando beisebol. Makoto, você já decidiu o que eu ia fazer? Ela falou, já. Ela falou, o quê? Eu não vou te contar. Mas na cena anterior, né, quando o Chiaki tá se disponível, ela falou, eu vou manter a pintura. Sabe, tipo, relaxa que a pintura vai estar lá no seu período. Ou seja, logo se conclui logicamente que ela vai trabalhar no museu. Ela vai trabalhar na restauração da pintura. Assim como a sua tia, que faz um espelhamento. O filme faz um constante espelhamento entre a tia e a Makoto, né? Porque tem até um momento lá em que há uma conversa entre a Makoto e a tia, em que a tia tá contando as experiências amorosas do ensino médio dela, né? Que, curiosamente, né, ela também teve essas questões de viagem no tempo. Aparentemente é normal na adolescência desse mundo você viajar no tempo. Aí tem um momento que a câmera ela vai se aproximando cada vez mais de uma fotografia, que é da tia dela quando menor com outros dois caras. Um deles era, digamos, gostava dela. E aí espelha a relação Makoto, Kosuke e Chiaki. É um filme que tem falhas, mas que eu gosto muito dele por ele saber o que é e ser bem direto no que quer contar. Summer Wars, talvez o filme que fez com que o Hosoda explodisse no mundo, porque no Japão, né, com os filmes de One Piece, Digimon e tudo mais, ele já era bem famoso. Digimon é bem famoso no mundo todo, mas a gente via mais Digimon porque é Digimon, não Digimon porque, tipo, é Hosoda. E com Summer Wars ele ficou famoso porque Summer Wars é Digimon. Verdade. Deixando claro, né, essas piadas que a gente faz aqui, é que Summer Wars, ele é... O plot dele, a estrutura, os plot points e tudo mais, são iguais ao Chrono War Game. É, na verdade, até os shots... Alguns shots são iguais, né? A posição do Tai no computador e o... Ah, e do Kazuma, é verdade. Do computador no começo do filme é a mesma, assim. Até a sala deles, até o quarto deles é um pouco semelhante. A gente disse que é bem parecido com Bokura no Wargame em termos de estrutura narrativa, mas em termos de personagem e principalmente em termos temáticos é completamente diferente. Tipo, ele tem um tema claro. Não só um tema, ele tem temas claros que convergem numa mensagem clara. E nesse aspecto ele é bem melhor que Bokura no Wargame. Mas o que é legal de iniciar, né, o papo de Summer Wars aqui, é que como ele é um pulo gigantesco em termos de qualidade audiovisual, tipo The Girl Who Left for Time pra esse. Não que The Girl Who Left for Time seja tipo uma bosta em termos audiovisuais, não, tipo, na verdade é muito bom, o character acting ali é excelente. Mas é que aqui em Summer Wars, o Hosoda dele traz um polimento a todos os outros aspectos dele. As cenas de ação aqui são impressionantes. Eu diria que elas, algumas são até melhores que as do The Boy and the Beast, que são muito excelentes. Mas talvez, eu não sei dizer entre The Boy and the Beast e Summer Wars, mas acho que esse seria o filme mais ambicioso audiovisualmente do Hosoda, porque eu gosto muito de destacar logo o início de Summer Wars, em como ele já apresenta a sua qualidade técnica, né, com toda aquela sequência de início apresentando o Oz, e ali ele já estabelece bem quais são as regras do Oz e como toda a sociedade está em volta desse sistema, né, diferentemente do Bokura no Wargame, que tem uma roda gigante atrelada à internet. Aqui ele já estabelece isso de uma maneira bem melhor, estabelece de uma maneira dinâmica. É o sistema explicando pra gente, só que o visual, ele fala muito mais do que a vozinha lá que tá falando pra gente. E aí tem toda uma sequência que, tipo, a câmera vai seguindo o personagem que é criado, e aí ele vai viajando por diversos mundos e tudo mais. E aí tem uma hora que esse personagem, ele cruza com os avatares do Kenji e do amigo dele que estão trabalhando na manutenção do Oz, e aí a gente já corta pra cena deles conversando lá, né? Que o Kenji, ele não foi classificado pras finais das Olimpíadas da Matemática e que ele tá meio desanimado com a vida e tudo mais. E aí logo depois chega Natsuki, ah, então, vamos pra um trabalho aí, vai, me acompanhe pro interior. E aí logo depois ele já começa a apresentação bem gradual da família da Natsuki, com, tipo, ela vai encontrando com eles no metrô e no ônibus e tudo mais. Eles vão falando sobre, tipo, como a família é super tradicional, vem da era, sei lá, Tokugawa, tem 16 gerações de guerreiros e tudo mais. E aí logo depois ele termina com aquele shot que é do Kenji olhando aquela casa gigantesca da família e faz meio que um traveling saindo dele pra mostrar todo o tamanho colossal da casa, né? E aí ele já estabelece que, claramente, uma das temáticas importantes do filme, que é o novo versus o tradicional, né? Que seria, tipo, a internet e esse aspecto cultural antigo do Japão relacionado às famílias, né? É, e o valor da família per se, né? E a força da família pra dar força individual pra cada um ali. Uhum. O filme estabelece isso muito bem logo de começo, sabe? É, o parada interessante que fala com algo que a gente já falou antes, com duas coisas, na verdade, né? Primeiro, tema familiar, a partir daqui é constante. E segundo, esse conflito entre os dois mundos, né? Que a partir daqui também é constante. Então, o Summer Wars, ele faz parte desse trio de filmes do Hosoda, que é o Summer Wars, o Wolf Children e o Bakemono no Ko, que eles são bem semelhantes em alguns sentidos, né? Os outros, eles introduzem uma coisa ou outra, mas nesses aqui a gente tem, a gente tem um character design que vai relembrar muito mais o Hosoda. A gente tem um abuso já dos movimentos de câmera dele. Ele abusa muito mais disso. Ele começa a abusar agora mais do CG. Ele começa a tratar dos mesmos temas. E tem uma razão pra isso, inclusive, né? Essa questão dos temas. Sim, é. Foi logo depois do lançamento de The Girl Who Left for Time, o Hosoda, ele se casou, né? E aí ele entrou na exata mesma situação que o Kenji, né? Entrou no filme. Ele percebeu como a sua família aumentou de uma maneira estrondosa e vários estranhos começaram a habitar a sua casa junto dele, a frequentar a casa e tudo mais. E aí ele percebe, tipo, porra, como minha família do nada aumentou bastante. Mas, ao mesmo tempo, ele passou a perceber muito mais o valor dela, né? Ele passou a perceber muito mais como a família e cada um dos membros ali ajudam não só você como indivíduo, mas também o coletivo ali, né? É, outra coisa também que vem da vida do diretor, né, que ele transfere pros filmes, é a questão desse conforto que a gente consegue com o interior, né? O Hosoda, ele morou numa cidade do interior, no interior do Japão, e em Samuel Wards e também em Off-Tilder ele vai falar desse conforto, dessa comunidade mais unida e como isso engloba a gente a crescer e tudo mais. Então é outro fator legal, né, que o cara traz a vida dele pras obras que ele cria. Eu vi numa entrevista que aquele distrito lá de Samuel Wards é baseado na cidade natal da noiva dele, e o distrito de Wolf Children, né, aquele campo e tudo mais, é baseado na cidade natal do Hosoda. Então, né, é bem legal ver como ele não só traz esses aspectos da vida pessoal dele, mas também como ele expande tudo que tava muito superficialmente em Bokura no Wargame, né, porque em Bokura no Wargame ele também apresentou esse aspecto, tipo, da cidade e campo, né. É que assim, no Bokura no Wargame é mais uma piada, né, só que é uma ótima piada. Ele vai pra uma cidade onde ninguém sabe nem o que é o computador, lá com o Yamato, né, e aí de repente eles estão usando o computador e tem uns monstros aparecendo e não sei o que, e aí o Suelinho olha, tipo, engraçado essa vida em Tóquio, né, um pouco diferente. Aí de repente Yamato some e se teletransporta pro computador e tá todo mundo tipo, wow, what the fuck. E já no Summer Wars é a temática toda, né? Isso. Tanto que um dos membros da família já não se dá tão bem porque ele é muito enfurnado no computador, né? Que é um millennial, né? É um millennial, igual a gente. É que quando tem a reunião familiar, tipo, ele não tá na reunião, né? A gente vê ele no quartinho do fundo da casa da senhora. Ah, cara, sempre tem dessas numa família grande, né? Sempre tem um moleque que joga videogame e é meio longe da família. Não é como se ele odiasse a família. Ele não odeia a família. Ele só, tipo, vou jogar videogame aqui, né? Não tem nada pra fazer. E eu gosto como Samuel Wars, ele apresenta todos esses membros da família de uma maneira muito orgânica e carismática, cara. Assim, sem contar os personagens principais, claro, os membros da família, eles não são, digamos, personagens per se. Eles não têm, digamos, conflitos que vão causar um desenvolvimento de personagem, tem camadas e tudo mais. Não. Eles são definidos mais por características, né? Tem o tio bêbado, tem os tios atletas, tem as tias avós lá que gostam de ficar na cozinha e tudo mais, tem as crianças irritantes da hora com o DS, tem o, como a gente já disse, o moleque que gosta de ficar enfurnado no computador e tudo mais. Mas junto a isso, né, que ele apresenta esses membros familiares e uma família moderna, né? Isso é de uma família moderna, claramente. Principalmente quando a gente pensa nos menininhos com o Nintendo DS ali, ou no moleque enfurnado no computador. Mas ele, ao mesmo tempo, ressalta o aspecto cultural daquela família. No caso, representada pela avó, que tá fazendo, acho que 100 anos ali, alguma coisa assim. Ela sempre conta histórias relacionadas com a família dela, vem de outras gerações, são guerreiros e tudo mais. Quando começa toda aquela guerra com a Love Machine, ela fala, ele é o inimigo, ele invadiu o nosso território, temos que lutar contra ele. Ela representa todo esse aspecto cultural e tradicional que, inclusive, o Hosoda, ele cita numa entrevista que acho que tá se perdendo muito, sabe? Nas famílias atuais no Japão. É, porque o Hosoda, por mais que ele fale disso, sei lá, ele não é o Miyazaki da vida que odeia tecnologia. Ele mais preza pela união, né? Tanto que o Summer Wars é isso, né? A conclusão do Summer Wars é dos dois se unindo, cada um fazendo sua parte, né? Sim. E eu acho isso muito legal, porque mesmo em Wolf Children, que alguns podem falar que, ah, é tudo muito, tipo, preto no branco, ou um é outro, um vai pra selva, o outro, a outra vai pra cidade. Tipo, em Wolf Children é um caso mais particular relacionado à temática de Wolf Children, mas é, o rosto dele, inclusive, disse numa entrevista que quando ele retrata esses dois mundos contrastantes, não é pra apresentar, tipo, ah, um é melhor que o outro, né? Não é tipo nem o Miyazaki, que é bem mais radical nesse sentido quando trata da natureza. Ele retrata os dois mundos, sabe? Ele apresenta pontos positivos, negativos do outro, mas ele quer realmente tratar dessa união, sabe? Quer tratar desse equilíbrio que causa a harmonia que todo mundo, no final das contas, quer viver, né? Seja viver numa família grande, que nem a de... que nem a de Summer Wars, ou viver numa família pequena, que nem a de Wolf Children, ou viver num, sabe, em famílias adotadas por monstros, que nem é em Bakemono Ko. É, e tanto que a gente vê essa questão da união, porque a gente vê todos os membros da família naqueles nicks dentro do mundo do Oz, né? Então até no mundo virtual existe apoio. Sim, eu gosto como, ao mesmo tempo que ele vai desenvolvendo essa união entre o novo e o tradicional ao longo do filme, ele vai desenvolvendo o fato de que a família tem que se unir para vencer os obstáculos da vida. Sendo os obstáculos da vida metaforizada pela Love Machine. E, inclusive, uma das cenas mais engraçadas, mas ao mesmo tempo que dizem mais sobre o filme, é quando que, tipo, puta, falta 2 horas pra cair um míssil balístico numa usina nuclear. E aí, eles acabam de ler aquela carta super emocionante lá da vovó, em que ela conta toda a história dela com o Absuke, e aí ele já começa a abordar o assunto de que família vai além de laços de sangue, né? Pode vir de fora também. Dentro dessa carta da vovó, ela fala, se acalmem, pensem, comam bem, e vão pra luta. E aí eles falam assim, ah, mas tá faltando uma coisa antes de tudo. Eles, o quê? Tipo, vamos almoçar. E, tipo, é engraçado porque eles realmente precisavam daquele momento. Tipo, era necessário aquele momento, por mais engraçado que, digamos, meio... Tipo, parece que eles ligam um foda-se, sabe? Tipo, vamos almoçar aqui enquanto o míssil tá vindo pra cá. Mas só que eles precisavam daquele momento, porque quando que a vovó morreu, a família, ela meio que se dividiu, né? As partes das mulheres, elas se focaram muito mais na questão de, tipo, mano, foda-se o mundo, a nossa avó morreu no dia do aniversário dela, vocês querem que a gente ligue pro resto do mundo? Vão tomar no cu. E elas ainda achavam que era, tipo, um videogame só, sabe? Não achavam que ia tomar proporções a ponto de chegar numa usina nuclear. As mulheres se focaram no funeral da vovó e os homens, eles querem, tipo, se vingar, sabe? Eles querem derrotar a Love Machine agora. E o Kenji tá incluído nisso. Então, só quando eles se juntam, quando eles se harmonizam lá no, que é justamente no almoço, né? Onde melhor pra uma família ser harmonizada que no almoço em família. Eles se harmonizam ali, resolvem as questões ali pra se unirem na luta final e vencer. Agora, falando um pouco mais dos personagens em específico. A Natsuki, ela no começo do filme, a gente vê como ela era imatura. Ela era bem criançona, né? Ela tinha uma queda pelo tio, né? Pelo Obisuke. E ela tinha muita admiração pela vovó. E, tipo, muita gente critica como que no meio do filme ela desaparece, sabe? Depois ela volta mais lá pro, tipo, no final do segundo ato e aí todo o terceiro ato. Mas eu acho que é bem justo, porque a Natsuki, tipo, ela perdeu basicamente as duas figuras mais importam pra ela, tipo, da família que perderam, sabe? O Absuke era o cara que criou a Love Machine e a vovó morreu por causa disso. Então, tipo, ela ficou, porra, que merda. Sabe por que eu acho que a galera pega mal? Porque ela é simplesmente o personagem que tá na frente de todo mundo na capa do DVD. Também, né? Mas ela é uma principal também. Ela é uma principal junto com o Kenji. Tanto que no final das contas, quando que é ela que resolve, meio que resolve tudo, porque é ela que vai atrás do Absuke pra contar que a vovó morreu e tudo mais. E ela que, no final das contas, joga o Koi Koi. Aliás, aí outro elemento que junta o tradicional e o novo, né? Eles jogam um Koi Koi no Oz, na internet. Então, né? É legal. Mas ela que joga o Koi Koi, é como se ela assumisse o papel da vovó. Ela que vira a líder ali, sabe? Então, tipo, é como se fosse essa passagem de geração da vovó, que no primeiro ato foi ela que, digamos, liderou a família ali, né? E agora é a Natsuki que lidera ali no jogo de Koi Koi. Tanto que a cena em que ela se transforma lá dentro do Oz, em que antes o character design dela era, tipo, de uma adolescente, depois vira o character design de uma deusa mulher, representa esse crescimento dela, né? Que ela vai da imaturidade pra maturidade. E junto desse processo dela de crescimento, tem o processo do Kenji, né? Que o Kenji é basicamente um cara que nunca teve uma família e tudo mais, tipo, sempre foi uma família distante e que ali ele realmente pôde vivenciar uma família do tipo, né? E com o tempo, ele vai criando uma autoconfiança em si mesmo e ele vai criando uma determinação, sabe? Ele vai criando, tipo, puta, agora eu sou uma pessoa ativa e que quero realmente fazer parte dessa família e quero fazer bem pra ela. Então, ao longo do filme, é como ele vai ganhando essa motivação relacionada à família, né? quanto às críticas da Summer Wars, pra simplificar bastante, eu não gosto daquele terço final, não terço final, daquela resolução final do Kenji. Tem todo aquele clímax ali fantástico com a Natsuki terminando lá o Koikoi e ganhando The Love Machine, mas aí não, aí tem que vir um momento de protagonismo do Kenji, tipo, super forçado, tipo, chega a ser até anticlimático ali pra mim. E aí ele começa a fazer vários cálculos, começa a sangrar pelo nariz, tipo, nossa, é exagerado até demais. Tipo, isso, e eu acho que falta um pouco mais construir melhor alguns personagens. O Otsuki também faltou um pouco, tipo, de resolução de conflito dele. Ele depois simplesmente é aceito pela família depois, tipo, foda-se. Não tem, digamos, uma consequência pelo tudo que ele fez, além daquela briga que ele teve com a vovó. Mas eu acho que a família deveria ter tido mais conflitos com ele. E eu acho que no mais é isso. Antigamente eu não gostava muito de Summer Wars, porque eu não achava tão legal esse foco no coletivo, assim. Porque, tipo, deixava os personagens bem mais superficiais do que, sei lá, a Makoto, do que eu quero Shoujo, mas depois eu passei a admirar bem mais o filme, principalmente seus aspectos temáticos. Além de que, tecnicamente, é fantástico, fantástico. Agora vamos para 2012, só dizendo que em 2011, novamente, né, com a saída do Maruyama, a morte do Satoshi Kon, todo esse problema que ocorreu com a Madhouse, o Hosoda também saiu de lá e ele criou seu próprio estúdio, que agora se chama Estúdio Shizu, e agora ele vai, a partir de agora, produzir seus próprios filmes originais dele a partir daí. E o primeiro deles, né, Wolf Children, como começar melhor do que com uma masterpiece dessa? O melhor filme disparado desse desgraçado, né? Uhum. Sem dúvida. Wolf Children, ou Okami Kodomo no Ame to Yuki, trata da história de Hana, que é uma ensina universitária, que conhece um cara lá que ela gosta de início, assim, começa a conhecer melhor ele e percebe que ele é um lobisomem. E aí tem uma cena de sexo dos dois, com o cara sendo lobisomem, apesar dessa cena bem estranha. Essa cena é estranha. Eu acho que a gente tem que concordar. Eu queria perguntar, inclusive eu fiquei, cara, quando eu assisti a segunda vez, eu vou ver que talvez essa cena não seja tão estranha. Aí quando chegou na cena, eu tipo, caralho, essa cena é muito estranha, mano. Ah, ela gosta de furry, né? Fazer o quê? Porque, não, a minha questão é, por que que ele tinha que estar de lobo naquela cena? Ah, sei lá, acho que foi só pra deixar o shot mais visualmente interessante. Não, deixou mais visualmente perturbador, né, no caso. Mas eu entendo o apelo, é mais romântico no sentido literário da palavra. É aquele romance proibido, né? Chama mais atenção. É tipo A Bela e a Fera, assim, nesse sentido. Mas eu acho que durante o sexo ele voltou à forma normal, porque depois, quando ela acordou, ele tava na forma normal. Ou é pelo menos isso que tu quer acreditar. É, né? Isso é verdade. Enfim, depois disso, eles têm uma filha, que é a Yuki, e depois eles têm um filho que chama Ame. E só que nesse meio tempo de crescimento, desse início de vida dos dois, o pai morre, né? Ele morre no meio de uma perseguição, pra perseguir uma ave pra alimento e tudo mais. E aí, a partir disso, a Ana, ela tem que cuidar dos seus filhos sozinha e cuidar do crescimento deles. E simples assim. É uma história de uma mãe cuidando de seus filhos e vendo eles crescerem. Em primeiro lugar, eu acho que é o filme mais direto ao ponto dele. Talvez até mais do que o Boku no Wargame. O que é bem incrível, porque esse é um filme de 2 horas. O Boku no Wargame é um filme de 45 minutos. Então, é um filme muito mais direto ao ponto. E é um filme muito mais sobre feeling do que sobre qualquer coisa. Ele não é denso em informação, ele não tem um subtexto muito grande, ele tem um subtexto até, só que não é um super subtexto, sabe, é muito mais sobre aquele feeling. E, cara, eu acho que isso resume bem como menos pode ser muito mais. Uhum. Nesse caso, menos informação, menos densidade, é mais qualidade, é mais tocante nesse caso. Até menos fala, né? Um filme que tem muito... Menos falas, é um filme com muito pouco diálogo, né? Cara, esse filme é simplesmente incrível. Esse início, assim, já de começo, já vou mandar que eu já chorei quando o pai morre, porque, pra mim, o plano em que mostra ele, além de ser muito bem conduzido, muito bem construído, que é ela andando na chuva e aí, aquela chuva densa, né? E aí, de repente, ela deixa cair, ela tava se protegendo da chuva com o guarda-chuva e ela deixa cair o guarda-chuva guarda-chuva e revela que o marido dela tá morto no esgoto. E, tipo, em primeiro lugar, né? Ela deixa a chuva cair nela e aquela chuva torrencial. E é muito dramático isso, né? O que eu gosto dessa cena é que é muito dramático, mas não chega a ser dramalhão. Porque o Hosoda, ele tem uma sutileza na direção dele que é, tipo, principalmente em Wolf Children, que é fantástica. Exatamente nessa mesma cena, a câmera, ela ficou parada no mesmo lugar. Só ficou o som da chuva e a gente vê as reações da Hannah de longe. O que é interessante nessa cena, a sutileza é justamente que ele deixa a ação falar. Ele não bota uma trilha sonora super dramática. Eu diria que nem os diálogos ou a dublagem é super dramática, né? Então, ele deixa justamente o momento falar por si, né? Por isso que ele não é dramalhão. Mas o que me pegou nessa cena mesmo é o olhar do pai das crianças. É tão intenso e penetrante aquele olhar, cara, que tu entende o quão obcecado ele tava em criar aquelas crianças, né? E parece que isso transmite pra Hannah e pra ti, que é espectador, sabe? Tu fica com aquele peso de tipo, caralho, e agora? Como que vai seguir essa história, sabe? O que que vai acontecer a partir dali? E tu entende com qual sentimento ele tava antes de morrer, né? De, porra, eu preciso criar essas crianças bem, eu preciso prover a elas, eu preciso ser um macho, né? No sentido mais instintivo da palavra. Eu acho muito, muito, muito tocante essa cena. Essa cena eu acho que ela não é só importante nesse sentido de, tipo, estabelecer como o pai tava motivado pra criar as crianças. É super importante dramaticamente pra personagem da Hannah e como ela cresce a partir dali, né? Como que ela cresce de uma universitária que ainda tava ali na universidade, né? Que ainda não era das pessoas mais maduras e com o tempo ela teve que cuidar sozinha das crianças e como ela cresceu nesse meio tempo, né? Mas também retratem como é relacionado à questão da Hannah em compreender em como funciona o instinto do lobo. Porque depois, posteriormente no filme, tem uma cena em que o Ame quase morre. E ele quase morre justamente por causa do instinto. Ele fala pra mãe dele, depois que ele é salvo pela Yuki, quando ele tava lá se afogando no rio, ele fala, nossa, naquele momento eu senti que eu podia fazer qualquer coisa, sabe? Que eu podia caçar aquela ave, né? Ela tava muito emocional ali, cara. Ela tava, tipo, quase morrendo ali, enquanto a Yuki tava, calma, tipo... E é justamente porque ela viu que o marido dela morreu por instinto. Então, o filme estabelece, tipo, de uma maneira muito sutil em como instinto é um negócio que, tipo, vai afetar muito a Hannah posteriormente, sabe? É, inclusive... essa questão das crianças se transformarem em lobo, né? Você pode abrir interpretação para as duas coisas, que pode ser ou uma representação da falta de uma imagem paterna, ou a própria questão da rebeldia, né? A rebeldia é, no caso, um instinto. E quando a gente vê a Yuki, por exemplo, quando ela não consegue ficar quieta, que ela se transforma em lobo e vai correndo, ou quando ela destrói a plantação de todo mundo naquela cidade, menos a da mãe dela. Não, ela não destrói. Ela protege a plantação deles. Não, acho que não é. Não foi ela que... Não, ela protege a plantação dela. Porque desde antes deles irem pra cidade, o javali já atacava as plantações. E aí a Yuki mesmo fala em uma das primeiras cenas deles na nova casa, que ela enfrenta o javali. Ela tem coragem de enfrentar o javali. Ela fala pro Ami, né? Então o que fica implícito é que ela, quando chegam os outros animais, o javali, ela enfrenta eles e não deixa eles chegarem na plantação. Sabe que eu não tinha pensado nisso? Que a questão deles se transformar em lobo é justamente pra enfatizar esse feeling de que, tipo, eles não têm uma imagem paterna. Eu acho que tu separou as duas coisas, mas eu juntaria. Que eles não têm uma imagem paterna, por isso que eles mostram um lado com o qual a mãe deles não sabe lidar, sabe? E não que ela não tente, né? Porque a gente vê muitos quadros da Hannah estudando, inclusive estudando a vida dos lobos, né? Tanto é aquela cena lá em que ela vai visitar lá aquele lobo velho, branco lá, que tá preso no zoológico lá, do campo, e ela pergunta pra ele, esse moleque aqui é um lobo, como eu crio ele? E eu acho interessante como esse aspecto de incompreensão da Hannah quanto a falta de uma figura paterna que tá relacionada a essa manifestação do lado do lobo deles vai até o final, né? Que esse conflito é relacionado quando que ela percebe que o Ame, né? Que ele decidiu a vida pelo lobo, que o Ame já é um adulto, né? Porque 10 anos pra um lobo já é ser um adulto, já é ser independente. E ela não percebia isso justamente por causa que ela não entendia esse aspecto da vida lobo deles antes, né? Aquela coisa, vocês acham o segundo ato arrastado? Porque essa é uma das críticas mais comuns ao filme, né? Vou pintar aqui o cenário pra vocês entenderem. Vou colocar de uma forma bem chula e eu acho que vai ficar bem claro. A gente literalmente vê por meia hora ela arando terra. Olha, eu vou dizer assim, que particularmente por mim, eu gostei de ver porque eu via que a Hannah tava crescendo como mãe e como mulher. É porque ela tava num local que ela não sabia o que ela tinha que fazer, como ela ia morar, como ela ia comer, como ela ia viver, não sabia a rotina, ela não sabia cuidar da terra. Então, assim, ver ela aprendendo com os vizinhos, tudo bem que, tipo, os outros personagens que são os vizinhos também chega a parte, um certo ponto do filme que eles não aparecem mais, né? Mas eu gostei, eu particularmente gostei muito de ver, porque até aquele ponto, eu tava acompanhando a história da Hannah, da mãe. Eu não tava me importando tanto com a história dessas crianças, né? Não sabia pra até que ponto o filme ia chegar. Mas, pra mim, o foco era ela, então eu tava vendo o desenvolvimento de personagem dela, o crescimento dela, até pelas próprias ações e pelo controle da vida que ela ia ter. Eu vou repetir o que eu já falei, que o Hosoda é sobre feeling, né? Então, pra mim, esse segundo ato é isso. A história, ela não quer trazer mais informações pra ti, ela não quer ser super densa, ela não quer nada disso. É a história da mãe cuidando dos dois filhos e a história das dificuldades que ela passa em relação a isso. Uma das dificuldades é como é que eu vou prover a eles e, ao mesmo tempo, dar um ambiente onde eles possam ser criados sem que eu force alguma vida a eles, sem que eu reprima o comportamento deles, né? Reprima quem eles são. Pra mim, essa história soou tão natural quanto deveria ser. Tu vê ela arando terra, tu vê ela se juntando com os vizinhos dela, sei lá, talvez não seja denso, mas é a história dela. E o que a gente tá vendo é a história dela. Então, pra mim, faz todo sentido e carrega esse feeling de eu preciso prover para essas crianças, eu preciso criar essas crianças bem, eu preciso dar espaço para as crianças serem quem elas são. Pra mim, esse segundo ato é isso, sabe? Pra mim, esse segundo ato passa muito bem esse feeling e tu, no final, quando termina, tu tipo, porra, parabéns, Hannah, todo aquele teu esforço que a gente enxergou até agora foi muito merecido, né? Inclusive, uma coisa que acho que as pessoas até acabam esquecendo é que esse desejo dela provar a vida que as crianças queriam ter, independente qual seja, era um desejo do pai, né? Eu acho que o fato da perda, da não presença dele na família, é o que mais dá força a ela querer completar esse desejo. Então, o segundo ato é basicamente a personagem agindo de acordo com a motivação. E pra mim isso não foi nem um pouco arrastado. Além de que, tipo, do fato, é no segundo ato em que a gente vê várias pequenas nuances que elas vão se revelando cada vez mais e vão se tornar o conflito e o clímax que tem no terceiro ato, né? Então, tipo, eu acho que ele consegue muito bem, durante todo o segundo ato e principalmente no terceiro ato, ele consegue muito bem desenvolvendo aos poucos esses o subplot da Yuki, o subplot do Ame e o plot principal que é da Hannah, pra depois juntar tudo no final. Que o aspecto que junta tudo no final é um aspecto que tá lá desde lá do começo que o pai falou uma hora. Quando que a Yuki nasce, a Hannah pergunta, ah, o que ela vai ser? Será que vai ser uma enfermeira? Não sei o que, cozinheira, coisa do tipo. Aí o pai dela fala, ah, ela tem que ser o que ela quiser. Eu quero que nossos filhos sejam o que elas quiserem. Mas aí, no final, é justamente isso, né? Porque ela entendia o fato da Yuki, né? Da Yuki aceitar o mundo humano, né? Porque ela é humana. E o Ame, que decidiu pro lado do lobo, ela não entendia o lado do lobo, né? Porque tinha um pai ausente e tudo mais. Eu gosto muito como ele repete a cena que tem no início, que é aquela cena onírica dela, né? Quando que ela tá lá naquele campo de flores, que aquelas flores, inclusive, são, tipo, vem do nome dela, né? Quando que ela encontra o marido dela naquele campo de flores, e ele fala que, ele já é adulto e ele segue o que ele quiser. Eu gosto como que o rosto dele faz questão de colocar essa cena no início pra representar esse aspecto cíclico da família, né? Cria os filhos pra eles saírem, pra eles irem pro mundo, sabe? Eu acho que o subtexto que a gente tem em Love Children, o principal subtexto, assim, eu não sei qual seria a discussão que ele traz, mas se ele existe, ele tá nos filhos. Porque tu vê uma questão muito interessante dos dois enquanto eles vão escolher o que eles vão ser, que é cada um começa de um lado. Até tinha falado um pouco disso com o Pedro antes, e ele até me apontou que não é tanto que eles escolhem começar de um lado, eles simplesmente estão de um lado por questões de personalidade, né? Então, tipo, a Yuki tá mais do lado lobo porque ela gosta mais de... ela é mais extrovertida, e o Ami, ele tá mais do lado humano porque ele tem medo de como as pessoas vão tratar ele se ele for um lobo. E eles cruzam essa linha e cada um segue pro lado oposto do que começou, né? Então, enquanto a Ivy, que era mais lobo, ela tinha orgulho de ser um lobo, né? Ela termina no lado totalmente humano. Enquanto o Ami não tinha nenhum instinto apurado, não tinha super reflexos, que nem Yu, que era mais introvertido e até tinha medo de como os lobos eram vistos, ele vai totalmente pra floresta. Só que o mais interessante é que, em momento algum, eles são descaracterizados pra seguir essa linha. Então, o Ami, ele começa, por causa da insegurança que ele adquiriu, sem ser lobo. Só que ele aprende a ser lobo porque ele é mais introvertido mesmo. Ele não sabe lidar muito bem com as pessoas, ele gosta de estar com a natureza, né? Então, isso faz muito sentido pra ele. Enquanto a Yuki, ela gosta de estar com as pessoas, e ela descobriu que pra estar com as pessoas ela teria que sacrificar o lado lobo dela, né? Daí ela vai e sacrifica em alguns pontos. Mas eu gosto que, como na questão da Yuki, você precisa não demonstrar esse lado lobo em sociedade, né? Porque pra vir em sociedade você vai ter que, querendo ou não, viver certas regras. Mas só que, tipo, com as pessoas à sua volta, com a sua família, basicamente você tem que revelar esse seu outro lado, sabe? Porque só assim pra você poder viver a vida de uma maneira sana, né? Porque, tipo, se você ficar guardando isso toda hora, ficar segurando esse fardo toda hora sem revelar pra ninguém, porra, é muito difícil você viver assim, sabe? E é justamente quando ela encontra com o Sohei, né? Que ela vai desenvolvendo de uma forma bem orgânica a relação dos dois, que ela, no final das contas, encontra alguém que ela pode contar pra ela e tirar esse peso das costas. É, o interessante da relação com o Sohei é que, justamente, ele é quem primeiro ameaça o segredo dela. Só que, enquanto ela tenta esconder o segredo dela para as pessoas ainda aceitarem ela naquele mundo humano, é justamente quando ela revela o segredo dela pro humano que ela realmente pula de cabeça nesse mundo, né? Porque ela se torna mais íntima com esse mundo, né? Ela se torna mais próxima dele. E, cara, isso a nível de personagem é muito interessante. Como eu disse, eu não sei, eu não consigo, assim, eu particularmente não consigo ver uma mensagem única como subtexto, assim. Pra mim é a história de duas crianças que precisavam encontrar os próprios caminhos, e a mãe interpretava um papel muito importante nessa história, e eu enxergo assim. Só que se tu for ver a linha que eles seguem como personagem, o desenvolvimento que eles têm, é tudo muito bonito, assim. Eu acho que é uma história que merece a característica de solene, sabe? De tão bela e tocante e íntima que ela consegue ser. É uma história agridoce, né? Muito agridoce, inclusive. Começando a falar sobre The Mind the Beast e começando a falar bem sobre ele, eu acho que a gente tem que falar do aspecto audiovisual, que provavelmente é o mais polido do rosto até agora, pelo menos em termos de character design. Eu acho que é o character design mais polido dele até agora. A fotografia aqui tá muito, muito boa. Tem aquela sequência em que eles vão viajar e conversar com diferentes mestres sobre o significado da força, e ali mostra vários cenários muito diferentes, mas todos muito belos. A própria cidade dos monstros também, ela tem uma coloração muito, muito agradável, uma coloração muito quente, enquanto na cidade eu já sinto uma frieza a mais, né? Eu gosto muito desses aspectos visuais, além da animação, que o Hosoda sempre deu muita atenção aos outros filmes, mas aqui ela também tá muitíssimo boa, principalmente no Kumatetsu, né? Que só a animação por si só já fala muito sobre o personagem em si, né? Eu acho que o filme é gostoso de assistir só por isso. Só pelo character design. Assim, eu acho que é o character design que mais imprime identidade pros personagens dele. Porque nos outros ele acaba tendo um pouquinho de problema nisso. Eu acho que em Wolf Children quase nada, eu poderia falar mal daquele character design, porque ainda é muito, muito, muito bom mesmo. Talvez a aplicaçãozinha aqui ali, mas é difícil, mas nesse filme não tem o que falar, cara. O Kumatetsu, tu olha pra ele de de 1 quilômetro de distância, tu vê, porra, esse é o Kumatetsu, sabe? O Kyuta pode ser só um humano relativamente comum na aparência, só que tu olha pra pose dele, pras roupas dele, tu também, porra, esse aqui é o Kyuta, beleza, entendi, uhum. Lembro quem é esse personagem. Então, cara, nesse filme, só de tu ver esses personagens que são tão bem desenhados, que tem uma característica tão marcante no visual, se mexendo e tendo uma movimentação tão identitária também, né? Tipo, o character acting desse filme, cara, é o melhor que eu já vi, honestamente. É o melhor que eu já vi. Não em termos semânticos, né? Não de, porra, olha só como isso conta a história, mas sim de caracterizar algum personagem mesmo, né? Eu gosto muito do character acting da Páprica, do filme Páprica, só que eu acho que esse tá em tantos mais personagens que esse filme ainda me ganha. O Yosen, o grande mestre, o filho do Yosen, o outro filho do Yosen nem tanto. O menino vaca que não é vaca. Acho bem qualquer merda. Acho que ele também não tem muito o que mostrar. Eu não sei. Ele tem movimentos mais delicados, digamos assim. Ele tem os seus poderes que estão relacionados à telecinesia. E aí, então ele não teria muitos movimentos bruscos que nem tem o Kyuta, que aprendeu com o Matetsu, ou o outro filho do Yosen. A gente não lembra do nome dos filhos do Yosen, desculpa. Então, acho que nesse sentido, não tem muito problema. Mas ele é um personagem ruim mesmo. Mas eu gosto muito de como o filme, ele passa toda a personalidade do Kumatetsu através da animação, né? Que torna ainda mais o monge e o macaco lá ficarem falando toda hora que, ah, ele é energético, ah, ele é o diário, não sei o quê. Não precisa, já dá pra ver pelo character design dele, sabe? Uhum. Enfim. É, mas eu gosto muito daquela cena, da primeiro embate entre o Yosen e o Kumatetsu. Em que o Kumatetsu meio que fica brincando com ele, e ele fica meio que pulando assim, dando soquinho. Dando bem Anderson propostas. Silva, né? Aham. Tipo, mano... Fala tudo do personagem ali, sabe? Uhum. E o Yosen também, né, nessa cena. Tu entende bem quem ele é ali. Porque, por mais reto e íntegro que ele pareça ser, tu vê que ele tem um certo prazer em estar ali na batalha, né? Ele tem um espírito animal dele, só que ainda assim ele usa pro que ele tem que usar, sabe? Ele não é extravagante, exagerado, nada. E ainda assim, ele é um cara muito forte, muito treinado, e tem os movimentos precisos, o que é totalmente diferente do Kumatetsu, e, porra, só naquela cena tu já entende tudo, né? Em questão de direção, talvez não seja o filme semanticamente mais rico do Hosoda, mas talvez seja o tecnicamente mais ousado. Eu acho que não sei se vocês vão concordar comigo. Porque, cara, o que ele faz, não só nos tracking shots laterais, como também em movimentação de câmera para passagem de tempo, tipo quando eles estão numa loja, negócio simples, sabe? Eles estão numa loja e vai lá, eles estão escolhendo a roupa, daí muda e eles já escolheram a roupa, sabe? Uhum. No mesmo movimento. No mesmo ambiente. É tipo, ele meio que faz um 90 graus, não sei se existe essa expressão, mas ele meio que faz um 90 graus, ele faz uns efeitos na tela, deixa tudo meio borrado, é como se ele estivesse experimentando a roupa e ele desce 90 graus e aí ele tá comprando a roupa. Essa cena é bem legal mesmo. E tem várias coisinhas assim, né? Tem um 360 em câmera subjetiva no cruzamento lá de Shibuya. Tem aquele traveling entrando dentro do Coliseu do Mundo dos Monstros pra mostrar a batalha entre o Kumatetsu e o Yosen pra ser o grão-mestre. Tem a subjetiva correndo de novo. Tem isso também, só que dessa vez no meio de um monte multidão de monstros, passando por uma feira e tudo mais. Tem os lateral tracking shots dele, clássicos, né? Alguns bons, outros nem tanto. Tudo isso é muito bacana de se ver. Você percebe como ele tá ousando mais e como que ele tá se estabelecendo cada vez melhor nesse estúdio novo que ele criou, né? Mas eu acho que nem tudo é tão bem executado. Assim, o CG em Wolf Children, que a gente mal percebia, sabe? Tipo, dava pra perceber um pouco... Nas pessoas, lá no começo do filme, em que eles estão na universidade e tudo mais. Mas aqui, você vê tanto nas pessoas quanto nos monstros. Quando dá aquele 360, né, que tá no meio da multidão, o movimento de câmera não é rápido o suficiente pra você não perceber como a cara dos personagens é tão escrota, sabe? Na verdade, parece até que não renderizou legal, sabe? Ele queria fazer mais rápido, mas não renderizou. Sim. E aí ele teve que colocar aquilo mesmo. Porque por mais que eu tenha gostado, ele não passa tanto aquele feeling do personagem tá perdido quanto deveria, sabe? Uhum. Não é intenso. É até meio, tipo, devagar demais, né? Ele tem esses probleminhas mesmo. Mas eu gosto como deixa o filme mais dinâmico e... Uhum. Mas até interessante de ver, né? Sim. Porque, cara, são planos que existem. São planos possíveis e são planos que dão um ponto de vista totalmente válido pra cena, né? A não ser que tu queira tornar aquele plano em específico dentro do teu filme como algo de significância, como até ele faz com o The Girl Who Left Her Time. Exatamente. Até nesse filme, o tracking lateral dele é em um momento tem significância, aí depois já não tem significância e tu fica tipo, pá, ele estabeleceu um negócio e depois ele quebrou um negócio, né, da direção. Mas quando não, quando tu só quer usar pra passar algum sentimento, alguma informação mais sobre o personagem naquele momento, né, de imediato, eu acho super válido. Só que, como tu disse, né, não é tão bem executado a nível de animação, de timing, né. Tem seus prós e cons, né. Terminada essa parte, vamos pra parte do roteiro, né? É, nem tudo são flores, né? Ah, mas no começo até que são, né? É porque assim, no começo, por mais que a gente tenha falado que o filme de vez em quando demora um pouquinho pra dar o sentimento pra alguma cena, a construção da história no primeiro ato, eu considero muito bem feita, muito bem imersiva. Você sente o peso da conexão daqueles personagens, o relacionamento entre eles, né? O desenvolvimento do relacionamento entre eles é bem feito. A gente entende bastante como aquele mundo funciona, né, com a questão dos guardiões, e a gente conhece bastante o personagem do professor. Eu não vou lembrar dos nomes dos personagens, desculpa, mas a gente conhece os personagens que a gente vai ver no filme, a gente se apega a eles bastante. Então o filme, ele tem esse trabalho de apresentar o conceito, apresentar uns conflitos, né, o desenvolvimento entre eles. O problema é na conclusão, né? Eu diria que nem só na conclusão, porque pra mim o que salva esse primeiro ato, o que torna ele tão mágico, é aquilo que a gente acabou de falar sobre a parte técnica. Os personagens são característicos, a animação é característica, a direção de arte é fantástica, a direção é dinâmica, é criativa. Então tudo isso acaba salvando, né? Só que ainda assim, desde o primeiro ato, tu percebe que tem alguma coisa errada nesse filme. Porque primeiro que o filme tem diálogo demais, e se tu viu todas as outras coisas do Rossodo, isso já é estranho. Só que isso fica mais estranho ainda quando a maioria dos diálogos são expositivos e algumas vezes são até bem bobos, pra falar bem da verdade. Bobos não, são um cocô. Sério, quase tudo que sai do monge e do macaco é repetição do que já foi mostrado visualmente. Eu lembro de uma cena que a gente tem esse problema, que o personagem do macaco no final do filme, ele literalmente fala a mensagem do filme de forma totalmente forçada. É, assim, eu acho que... Mas eu iria além, porque eu acho que até os diálogos que não são expositivos já não são tão bons assim, sabe? Talvez pela alta incidência de diálogos desnecessários. Porque o Rossoda não é disso. O Rossoda não é de escrever diálogo. E, cara, realmente eu entendo por que não. Porque os diálogos dele não são bons, cara. Não são bons, não adianta. Sem contar, assim, que esse início também tem essa parte que tu falou, Gabriel, dele apresentando o mundo. Só que não serve de porra nenhuma. Mano, essa história aí sobre visita aí os sábios que sabem dizer o que é força e não sei o que. Beleza, eles vão lá, aí parece que a história vai seguir um caminho e parece isso só por uma cena. E na cena seguinte, tipo, não, esquece. Montagem sobre treino. Que é uma montagem fantástica, inclusive. É uma das partes mais bonitas do filme, não só visualmente, mas, digamos, a nível de personagem mesmo. Só que, logo, eles esquecendo tão rápido quanto possível essa parte da viagem deles. Porque estruturalmente já tem esse problema, né? Então, por mais que esse começo seja muito legal, tu já vê, vai dar merda. Tem umas coisas no primeiro ato que incomodam e Não sei pra vocês, pra mim, que de longe mais incomoda são os diálogos mesmo. Acho que talvez o que mais me incomoda nesse filme sejam os diálogos. Foi o que o Igor falou. O que eu gosto do Hosoda é como ele consegue passar esses elementos do cotidiano, mas esses elementos fantásticos, de uma maneira audiovisual. Wolf Children, quase todo, é isso. Summer Wars, tem várias cenas que são assim. The Girl Wrath of Time também é assim. Até se tu pensar, sei lá, Loucura no War Game, que é um filme que é um dos primeiros dele, tem 45 minutos, tem diálogo, mas é tudo diálogo que não necessariamente conta sobre a história, né? É mais situacional. Então, é sempre isso, né? Os diálogos sempre são orgânicos, mas são poucos. Sim. Aqui, ele quer contar a história através dos diálogos. E eu acho que uma coisa que o Hosoda sempre faz bem, e tem um pouco nisso no Bakemonoko, é que a voz dos personagens, elas, não sei, é uma impressão que eu tenho, elas soam de uma maneira mais natural, sabe? Elas não soam como se fosse, tipo, seiyus de anime, sabe? Tipo, falam certinho, todas essas coisas. Até porque o Hosoda, ele contrata atores, não seiyus especificamente, pra dublar esses personagens, sabe? Então, quando eles falam, eles dão esse aspecto mais, digamos, natural, fala, um aspecto mais orgânico, sabe? Não é uma fala em que eles, tipo, falam tudo certinho. Tem muitos momentos em que os personagens ficam, tipo, tipo, eles dão essas pausas, assim, que, porra, é natural quando a gente dialoga, sabe? Dá essa impressão no The Boy and the Beast. O problema é que são os diálogos, a quantidade de diálogos e como eles são escritos. Foi até interessante tu citar isso, porque a gente até esqueceu de falar isso em Wolf Children, mas eu acho que outra grande magia de Wolf Children é a dublagem, que é espetacular. É espetacular. Quando a voz das crianças mudam, tu percebe mais pela voz deles do que pelo visual que eles cresceram. Mas ele alcança isso justamente pela aquela característica que a gente falou, poucos diálogos. Aqui no Bakemono no Ko são esses mesmos dubladores fantásticos, né, que não são os mesmos, mas são dubladores fantásticos, que vão te entregar a história, né? Vão até levantar conflitos bobos e de forma boba quando não estão contando a história. Mas quanto ao aspecto de world building que o Gabriel tinha falado, que o Igor comentou um pouco como é ruim, porque como a gente disse anteriormente, principalmente em The Girl Wrath of Time, o Hosoda, ele não é muito de estabelecer bem as regras e utilizar elas das maneiras mais coerentes. Mas aqui em The Boy and the Beast, isso é um pouco mais agravante. Não sei vocês. Mas tem uma coisa que o começo do filme faz bem em termos de world building e de coerência dessas regras do mundo, é o fato de ter um foreshadowing pro Kumatetsu no final virar uma arma. Isso é até uma característica de roteiro que não é a primeira vez que aparece nos filmes do Hosoda, né? Tipo, o Bokura no War Game, cara, já tinha isso. Tinha muito Summer disso. Wars tem toda hora. Summer Wars é um filme que eu desprezei muito no começo, principalmente pelas semelhanças com Bokura no War Game, mas que depois eu, quando eu fui rever outras vezes, né? Nossa, eu fui perceber como tem tanto foreshadowing sutil e tanta nuance em certas coisas que falam muito sobre o que vai acontecer depois. E são aqueles foreshadowings que quando acontece tu fala, eu vi o que tu fez aí, faz muito sentido, sabe? Mas eu acho que um aspecto que pode explicar essa quantidade imensa de diálogos e diálogos que não são bem escritos, além do fato do planejamento do filme, de como ele vai ligar esses elementos do roteiro e tudo mais, é que o Hosoda, ele não escreveu esse filme com a roteirista que ele trabalhou em todos os seus outros filmes originais. O nome dela é Satoko Okudera. Quem dividiu os roteiros era ela e o Hosoda, os dois trabalhavam juntos. E em The Boy and the Beast, só ele trabalhou sozinho. Talvez isso explique um pouco desse aspecto do que a gente vê que não é tão bem polido como, sei lá, o audiovisual. E o que eu acho legal disso, legal no sentido do ponto de vista de análise mesmo, né? É que se tu for comparar a escrita dos filmes, tu vê o quanto de Hosoda tinha nos filmes anteriores, e aí tu compara com o Bakemonoko, e tu vê o que não era de Hosoda nos filmes anteriores, né? Tipo, provavelmente quem controlava e falava, ó, tira essas porra desse diálogo tudo aqui, era a roteirista, não o Hosoda, né? E o Hosoda vinha mais com essa parada do feeling, até dos aspectos da natureza, provavelmente era ele que que vinha. Tem uma entrevista, acho que uma entrevista pós Bakumanoko, depois da estreia de Bakumanoko, em que perguntam pra ele se ele gosta mais da parte de criar roteiro, essas coisas, ou se é da parte audiovisual, né, da parte da forma. E ele diz que, apesar dele, assim, gostar de criar conceitos e tudo mais, que a parte favorita dele de trabalhar na mídia é a animação, é o audiovisual. E não à toa, né, são, em The Boy and the Beast, de longe, é o melhor aspecto do filme. Vamos seguir para depois do diálogo, porque tem mais um problema que para mim segue o filme inteiro e eu acho que até me incomoda mais do que o diálogo, que é a estrutura do filme. Assim, para mim ela já começa a degringolar na viagem que eles fazem através daquele mundo das bestas, né? Mas depois eu já acho estranho a colocar a montagem onde ele colocou. Não acho que a montagem em si perde força, mas eu acho que o que ele entrega depois da montagem fica mais estranho. Porque, tipo, ele colocar a montagem ali... Montagem, em geral, ela não mostra só algo pragmático, né? Ela mostra uma evolução, mostra os personagens criando mais confiança e tudo mais, né? Só que ali não parece que fecha um arco de personagem e aí eles podem seguir pra montagem pra... Ah, beleza, agora que eu fechei meu arco, eu vou trabalhar essa minha característica que eu acabei de adquirir. Não, parece que ele só tá aprendendo a lutar, sabe? E é meio vazio a nível de personagem isso. E eu acho que isso afeta, no final das contas, quão profundo a gente enxerga a relação do Kumatetsu com o Kyuta, por ele ter colocado a montagem onde tá. Eu não sei se vocês concordam comigo. A sensação que eu tive depois que eu vi a relação deles após essa primeira montagem de treinamento foi essa. Foi que aquilo não me passou muito sobre como evoluiu a relação dos dois. É, porque o que a gente vê é, logo depois da montagem, que já tem uma briga entre os dois, né? A relação deles é toda briguenta, né? Tipo, eles discutindo toda hora, mas não... É normal. A gente sabe que não... É normal, sabe? É aquele relacionamento, tipo, a gente discute aqui, mas eu gosto pra caralho de você. Mas a discussão que eles têm logo depois dessa montagem é uma discussão que leva ao Kyuta indiretamente ao mundo dos humanos de volta. O problema disso é que, além de mostrar que o Hosoda, ele não conseguiu estabelecer muito bem as regras desse mundo e aplicar elas de maneira a criar um conflito, porque quando ele vem da cidade pro mundo das bestas na primeira vez, porra, tem toda uma sequência muito bem dirigida, inclusive, tem toda uma sequência dele perdido, de não saber direito por onde ir e tudo mais, e enfim, né? E aí, quando ele entra lá naquele beco lá de novo, tipo, ele anda uns dois passos e do nada tá no mundo dos humanos. E depois mostra uma cena em que ele já sabe o caminho certinho lá, sendo que nunca mostrou que ele sabia aquele caminho. O que eu acho mais estranho é que, tipo, não que ele volte pro mundo dos humanos, eu consigo aceitar que aquilo tenha sido na cagada. O que eu não consigo aceitar é ele voltar pro mundo das bestas sem nem ter um conflito, sabe? Simplesmente ele voltou, como se sempre tivesse sabido o caminho. Dá a entender que ele frequentemente ele fica indo entre o mundo dos humanos e o mundo das bestas, sabe, naturalmente. E é engraçado porque quando ele volta pro mundo dos humanos, tu vê que, tipo, ele fica ali um tempo. Então, a primeira impressão que a gente tem é: ah, ele tá preso aí. Eventualmente vai ter um conflito sobre ele ter que voltar, ele querer voltar pro mundo das bestas. Mas não, ele tá no mundo das bestas, aí ele volta pro mundo dos humanos, ele volta pro mundo das bestas. Então, tipo, o Hosoda meio que se trai algumas vezes, só nessa sequência de, tipo, ele introduzir o conflito entre os dois mundos, né? Eu acho que o problemático disso é como cria essa falta de coesão que você sente frequentemente no filme, principalmente a partir do segundo ato, e o ápice disso vem no terceiro, quando que começa a ter tanta coisa presente ali que o Hosoda não consegue interligar tudo de uma forma coesa, de maneira a chegar numa mensagem final e tudo mais. Ou convergir, né? Ele não converge a nada. Ele converge, mas não converge bem. Não converge tudo, né? Ele converge, sei lá, dois conflitinhos de cinco. Mas eu acho que tem umas questões quando que ele volta pro mundo humano, né? Agora tirando um pouco desses aspectos mais ligados à estrutura e, enfim, agora pegando um pouco mais de parte de personagem temática. Uma parte que eu gosto, no segundo ato, uma das poucas partes que eu gosto, e no terceiro parte eu não gosto de nada. Não, eu gosto da cena final do Kumatetsu sorrindo pra tela. É isso que eu gosto. No começo do segundo ato, a gente vê que tem a introdução da Kaede, né? Mas vamos primeiro falar de um aspecto que deveria ter sido bem mais importante no filme, que é o pai biológico. Pra mim, esse é outro problema de estrutura. Porque ele introduz um conflito, só que ele põe o conflito em um ponto minúsculo do plot, sabe? Uhum. E aí depois ele coloca esse conflito que ele tinha introduzido vira a resolução do filme. E, tipo, é muito confuso, sabe? Qual que é o papel desse conflito dentro do filme? Qual que é o papel desse conflito em relação aos outros conflitos? É bem, bem confuso essa parte, eu acho. E só piora quando, tipo, ele, de repente, já não quer mais ficar com o pai dele, e aí ele volta pro Kumatetsu, e aí no Kumatetsu tu já tem outra resolução de um conflito, que é a questão de quem vai ser o grande mestre, e aí depois tu já introduz outro conflito, que é o filho do Yosen, e daí depois, uou, é muito confuso, sabe? A estruturação de todo o segundo ato, eu acho, não o segundo e o terceiro ato, eu acho que não só essa parte dele voltar pro mundo humano e aí... É, mas agora pensando a nível de personagem, a nível temático, quando que entra a questão do pai biológico, né, que é numa cena lá em que o Kyuta, ele ia pra casa lá, ia visitar a casa dele, mas ele viu que não tinha ninguém lá no apartamento e ele tava saindo e ele encontra o pai indo pra lá, né? E inclusive a cena em que o pai se relembra dele é um dos tracking shots que funcionam muito bem. E ali, a partir desse momento, ele fica muito confuso quanto a questão de pai, né, de quem é realmente o pai dele e de um pouco de identidade. Eu acho que aí vem um pouco desses aspectos que o Soda tinha colocado nos outros filmes dele, principalmente Wolf Children, que é esse conflito entre esses dois mundos, né? Ele fica puto com o pai lá, pelo pai dizer, tipo, tão naturalmente, ah, vamos voltar, sabe? Como se o pai entendesse tudo que ele passou e tudo mais. Porque o Kyuta entende que o pai ignorou ele, sabe? Ele meio que entende um pouco disso no começo e depois ele vê que o pai procurou por ele todo esse tempo e tudo mais. Mas aí ele fica meio confuso, tipo, puta, por que eu tô me lembrando do Kumatetsu agora, sabe? Pô, eu encontrei meu pai, que merda é essa? Ele começa a ficar puto. E aí entra um aspecto que pra mim seria o clímax do filme, né? Que eu acharia que ia se desenvolver a partir desse ponto. Que seria o conflito da relação entre pai biológico e pai adotado. Que eu acho que poderia dar um puta de um clímax e que poderia falar de, sabe, a nível temático, de um equilíbrio na relação entre essas duas relações, sabe? Porque as duas podem conviver de uma forma saudável. Porra, seria ótimo. Mas a gente sabe que isso não aconteceu exatamente por conta de um elemento sobrenatural que, de certa forma, fala sobre o Kyuta, mas não fala exatamente. Mas antes, tem falar da Kaede. Eu não sei o que falar da Kaede, porque pra mim ela apareceu ali pra cumprir a checklist temática. Tipo, ah, eu preciso que o Kyuta tenha uma relação pra minha mensagem fazer sentido. Eu acho que uma questão que o filme coloca desde o começo, que eu acho que o filme, ele passa bem essa mensagem. Tipo, eu acho que é um dos aspectos temáticos que é bem comunicado e tudo mais, que é a questão da solidão e de como você vai se abrir a partir de relacionamentos humanos e tudo mais, né? Uhum. Então, o Kumatetsu é uma dessas pessoas, os dois, o porco lá, o porco monge e o macaco também, de certa forma, eles têm essa relação com Kyuta, apesar de ser porcamente feita. E tem a relação com a Kaede, que é a primeira relação que ele tem quando ele volta pro mundo humano. E, tipo, é importante tematicamente, mas eu não consigo sentir uma relação entre os dois tão forte a nível de personagem e até nível temático, que nem era, tipo, sei lá, Yuki e o Sohei. Sabe, mesmo o Sohei tendo aparecido no meio do segundo ato do Wolf Children, eu não sei explicar exatamente o porquê. Eu acho que é porque naquele ponto no filme já tinha acontecido tanta coisa que você já não tava mais se importando, né? Pior que eu acho que não. A Kaede ela foi introduzida bem cedo até. Ela foi introduzida no começo do segundo ato. Eu vejo uma comparação bem simples de fazer aí. Tipo, o Sohei, o que coloca o Sohei e a Yuki próximos é que, como eu já falei, o Sohei ameaça a posição da Yuki. Então, isso faz com que ela preste atenção nele pelo lado bom ou pelo lado ruim, né? É, no Bakemono no Ko, o sentimento que ele tenta passar em relação a Kaede é que por mais que o Kyuta já estivesse com alguém ali, ele precisava dessa relação com seres humanos, de fato. Só que não. Sabe? Por mais que essa possa ser a justificativa, não parece que ele precisasse de uma relação com seres humanos. Parece que a relação dele no mundo das bestas estava indo muito bem, na real. E todo o mote dele se aproximarem porque ele queria saber que baleia era baleia. Eu acho bem fraquinho. É, eu acho que a vontade que do nada nasceu dele em querer, tipo, voltar pro mundo humano e querer aprender as coisas, eu acho que isso foi bem mal construído. Uhum. Eu acho que no primeiro ato ele poderia, sei lá, de alguma maneira demonstrar que, tipo, ele pensava no mundo humano, sabe? Ele podia pensar, porra, tô há quanto tempo sem ir pra escola? Um diálogo, assim. Sabe, esse filme gosta tanto de colocar diálogo, por que não coloca um diálogo, assim, dele pensando? Poderia ser inorgânico, mas pelo menos seria mais coeso. Não, tornaria as coisas muito melhores construídas pra quando entra a Kaede, que a Kaede, principalmente, ela vem com a questão do conhecimento e tudo mais. É, mas não, o Hosoda não falou nada disso no primeiro ato. E é engraçado porque, ao mesmo tempo que a Kaede representa um conflito que o personagem não tem, ou pelo menos até o momento que ela aparecer ele não tinha, né? E depois a direção também não convence que ele tinha e a gente só não tinha visto. É, acontece exatamente a mesma coisa com o vilão final. Porque a questão do vilão final, o grande problema dele é justamente esse. Que o filme tenta convencer a gente que o Kyuta tá lutando contra ele mesmo, só que, cara, da onde? Pra mim, a escuridão no coração do Kyuta, a parte que ela aparece, ok, dá pra entender que ele não queria ficar sozinho, não sei o quê, mas depois que ele conhece a Kaede, depois que ele conhece o Kumatetsu, depois que ele encontra o pai dele de novo, e depois que ele se decide pelo Kumatetsu ainda, né, parece muito menos que existe alguma escuridão ali, sabe? Não parece que ele tá lutando contra ele, ponto. E não parece nem que um dia ele teve que enfrentar uma super escuridão dentro do coração dele, se não, sei lá, no começo do filme, que logo é superado quando ele já encontra com o Matheus e tudo mais. Eu juro que eu tinha entendido que nessa parte, já no meio, quando ele tá em conflito, eu acho que, não sei porquê, mas eu tive mais uma sensação que ele tava tendo uma crise de identidade do que, de fato, uma crise de solidão. É tipo assim, é um pouco dos dois. Eu acho que o filme, ele tem que interligar esse aspecto da crise de identidade do Kyuta com esse aspecto de solidão. Mas eu acho que ele não interliga. Essa é a questão de The Boy and the Beast. The Boy and the Beast apresenta muitos elementos. São elementos, tipo, não são ruins por natureza. Tipo, eles não são ruins só por estarem ali. Se todos eles fossem trabalhados de uma maneira, convergirem de uma maneira coerente e coesa, puta, esse é um filme fantástico, 10 de 10. Porque pra um filme ele conseguir trabalhar com todos esses elementos, e sabe, eu não tô falando só em termos de anime, sei lá, roteiro japonês. Não, qualquer mídia. Você conseguir trabalhar a quantidade de elementos que The Boy and the Beast começou a introduzir a partir do segundo ato e, consequentemente, no terceiro, é uma tarefa difícil. E eu acho que o Hosoda, ele deveria ter segurado um pouco mais a bola nesse sentido. Principalmente porque é o primeiro filme que ele roteiriza sozinho. Ele mirou muito alto, né? Mas, voltando um pouquinho à questão de personagem, porque, como eu já tinha dito, o que talvez mais tenha me decepcionado nesse filme foi a questão do pai biológico. Porque, cara, ele aparece no logo depois da Kaede, né? Foi meio que por causa da Kaede que ele encontrou com o pai de novo, porque ele aprendeu a ler e tudo mais, né? Ele pôde no endereço. E aí, tipo, tem aquela cena lá em que os dois se reencontram pela primeira vez, e aí tem uma crise de identidade do Kyuta, em que ele começa a duvidar, tipo, entre o pai biológico e o Kumatetsu. E aí depois ele aparece só no finalzinho do filme, quando o monge e o macaco, eles estão, tipo, falando a mensagem no final do filme, e aparece lá o Kyuta andando com o pai, feliz. Tipo, há dois pontos de chegada. Tem um ponto A e tem um ponto B. Tinha que ter uma ponte aí. Em relação ao pai biológico, ela não foi construída, sério. Não tem nada. Nada no segundo, no terceiro ato, no meio do segundo, terceiro ato, que ajuda a desenvolver essa relação entre os dois. É, isso devido muito também a ser bastante difícil de entender qual é o conflito do Kyuta, afinal de contas, né? Porque, tipo, dá até pra entender que ele não quer ir tão rápido nessa aproximação com o pai e tudo mais, só que o jeito que ele pira é muito estranho, é muito overreacting, né? Então, é até difícil de entender qual é o conflito dele. Imagina tu entender como ele superou esse conflito, sabe? E se decidiu por viver com o cara a vida inteira dele. É bem estranho isso, cara. Esse filme é muita coisa. É muita coisa. Não faz isso. Tu não sabe lidar com tanta coisa, não faz muita coisa. Seja Wolf's Children, sabe? Seja uma história simples, direta, que mesmo contando a parada da forma mais lenta do mundo, tu consegue se aprofundar na psique de três personagens e tipo, trabalhar questões da natureza, trabalhar questões sociais e tudo mais. Enfim, Bakemono no Ko, ele trata até que relativamente bem dessa questão de que temos que se abrir, né? A gente não pode meio que ficar sozinho, que força é você viver junto das pessoas que você ama, e nisso especificamente a paternidade. O Matetsu é um personagem legal, o Kyuta é um personagem relativamente legal, mas o resto nem tanto. O Soda tentou fazer muita coisa, mas não deu muito certo, infelizmente. E enfim, agora a gente tá terminando aqui o podcast. A gente falou coisa pra caralho do Hosoda e tudo mais. E eu quero saber o que vocês acham do Hosoda no geral, os filmes favoritos. Não sei, se quiser um top dos filmes dele. Eu acho que a gente falou de três diretores, o Hosoda não se tornou. Não passou pra mim o Imachi e o Kon, muito menos o Kon. Mas definitivamente ele é um cara que, dentro da simplicidade, ele consegue tirar muita qualidade. Cara, isso é uma característica a se destacar de alguém, porque isso é bonito, cara, isso é muito tocante. Às vezes é muito mais tocante do que camadas e camadas e camadas, sabe? Então, foi bom, cara, foi muito bom conhecer. Pra mim, de baixo pra cima, no caso, do top 5 dos pro piores top 1. Pros melhores. Isso, fazer um top 5 aqui. Eu acho que é Bakemono no Ko. Eu sei que a gente estaria considerando aqui 6 filmes, mas eu acho que Bakemono no Ko ainda não é o pior. Eu ainda gosto menos do One Piece, eu acho. Então, One Piece seria o sexto. O The Boy MDB seria o quinto. Muito por causa da parte técnica que a gente comentou e do Kumatetsu. O Bokura no Wargame seria o quarto. O The Girl Who Leapt to Term seria o terceiro. O segundo, o Summer Wars. E o primeiro, o Wolf Children. E o Wolf Children, acho que é o Wars Concur. Não tem nem o que falar. Esse filme é fenomenal. Bom, cara, eu vi os filmes, entre aspas, em maratona. E devo dizer que eu chorei pra cacete. Né, em quase todas as produções. Eu acho o Hosoda, ele faz filmes muito íntimos, né, e com mensagens simples, mas ao mesmo tempo tocantes, e de fato às vezes mensagens que precisam ser ditas. É um diretor que, assim como o Diego disse, extrai do simples algo fantástico, algo forte, algo bonito. Tem seus erros, mas eu acredito que foi uma experiência muito boa para fazer, e eu sinto que eu cresci como pessoa acompanhando os filmes dele. Cara, eu botaria, acho que Bakemono no Ko como sexto, o filme do One Piece em quinto, porque eu ainda gosto bastante do final do filme do One Piece. A tensão no final é muito boa. Em quarto eu colocaria as duas produções de Digimon. Em terceiro eu colocaria Summer Wars. Em segundo eu colocaria The Girl Who Leapt to Time. E em primeiro eu colocaria Wolf Children, sem sombra de dúvidas. O Hosoda sempre foi uma pessoa que teve presente, de certa forma, na minha infância, e eu acho que na infância de todo mundo. Eu lembro que desde criança, quando eu vi pela 50ª vez o filme de Digimon, porque, puta merda, eu vi essa merda umas 300 mil vezes, eu tinha um VHS aqui, eu ficava vendo toda hora. O estilo dele sempre me veio aos olhos, tipo, de primeira. Principalmente o character design, sabe? O character design e o movimento dos personagens. Me lembrava um pouquinho da Ghibli. Eu vi que, tipo, os personagens, eles movimentavam de uma era muito realista, mas que principalmente eles eram engraçados, eles eram naturais, eles eram orgânicos, né? E eu acho que todo mundo aqui que tá aqui nesse podcast ficou repetindo toda hora algo sobre o estilo do Hosoda durante o podcast. Eu vou repetir aqui novamente que o que eu mais gosto do Hosoda é, de novo, quando que ele trata desses temas cotidianos e ele expressa toda essa simplicidade e maneirismos de personagem de uma maneira orgânica, natural e principalmente audiovisual. E o estilo dele é um dos meus estilos preferidos em anime, sabe? Eu gosto da simplicidade dele, eu gosto muito do storyboard dele, dos movimentos de câmera. Eu acho que torna ele um artista original e único de uma maneira que você não precisa, digamos, você não precisa complicar muito pra sua audiência, não precisa complicar muito pro público. E sobre top 6, eu acho que é o mesmo que o Gabriel. Eu acho que é Bakemono no Ko, One Piece, as produções de Digimon, o Summer Wars, o The Girl Who Leapt to Time e o Wolf Children. Apesar de que Summer Wars, eu acho que tá bem empatado com The Girl Who Leapt to Time agora, porque eu passei a ver muito mais valor em Summer Wars depois que eu assisti duas vezes. Ele okay. Não é o próximo Miyazaki. O próximo Miyazaki é o Shinkai. Mentira, não tem próximo Miyazaki, gente. Isso. Não tem próximo Miyazaki.